If Pyros and Crips all got along, they probably got me down by the end of the song. Seem like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear yak, yak, yak, yak. Navio Pirata número 49, peripécias em alto mar, porque foda-se. From my nigga, where your grandma stay, my nigga. This mad city, I run my nigga. Brace yourself, I take you on a trip down memory lane. This is not a rapper, I'm slinking crack or moon cocaine. E aí, bucaneiros e bucaneiras, estamos aqui novamente para mais um Navio Pirata. E quem fala é Capitão Daniel e ao meu lado o Sr. Raoni Marques. E como vocês podem notar, estamos completamente não só desfalcados, mas destudo. Não temos nada, só eu e o Raoni, não temos Vandep, não temos Falcão. Não temos Mussa, não temos ninguém, o mundo acabou. Não temos convidados prometidos. Nada, temos nada. Temos porra nenhuma, a gente mentiu pra vocês. A gente mal tá tendo podcast essa semana. A gente mentiu pra vocês e, meu, é isso aí. Não que fosse a intenção, a gente realmente achava, a gente acreditava naquilo, a gente achava que ia ser verdade. É, mas deu tudo errado. Deu tudo errado. Todas as coisas, a gente tá gravando e não deu certo ainda. Na verdade, tipo... O mundo acabou, sobrou eu, Raoni, um saco de nozes. Desse jeito. Tá foda, então. Tá foda. E daí a gente tá gravando tudo. É com um saco de nozes que a gente tá gravando o podcast. Basicamente. Então vai ser um podcast relativamente reduzido, né? Então... É. Beijos, tchau! Falou, galera! É brincadeira. A gente tinha uns planos aí bem legais e tal, mas daí como a gente tá em dois, não funciona. É. E então a gente vai deixar pra depois, então vocês vão ficar aí no aguardo, esperando. Verdade, totalmente. A gente tem experiências. Na esquina. Muito legal. Chegando, vai ser supers. Então, se for supers. Supers. Então o que a gente vai fazer hoje é basicamente comentar sobre todas as bostas que aconteceram nos últimos dias. É, vai ser um longo Chorume Watch. Longo chorumão. E daí a gente vai responder essas perguntas. Daí a gente vai falar. Vai ser uma longa sessão de perguntas. Uma também. Longuíssima sessão de perguntas. Daí a gente vai falar, falou, a gente vai embora e semana que vem a gente volta com mais pessoas. É. Talvez a gente dê dicas. A gente não pensou. Tá dando errado hoje, tá? Se você estiver ouvindo isso, nossa, mas tá tão bom. É porque... eu não sei o que aconteceu. É porque alguma coisa mágica deu certo no meio do caminho. Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Fala. É porque você tá usando short. Cara, deve ser. Que... É o motivo pelo deve qual ser, as coisas desandaram. O universo não funciona direito quando eu tô de shorts. Não, cara. Dá tudo... Eu não queria falar nada pra ninguém, mas o único motivo pelo qual eu uso calças é pra manter o fluxo e a harmonia do universo constante e regulado, tá ligado? Mas tem dias que não dá, eu uso bermuda, daí tudo entra em caos e discórdia. Desse jeito. Pra você que tá em casa imaginando como é, eu percebi que o Danilo estava usando short. Quando a gente tava saindo do metrô, eu tava atrás dele... E eu percebi que a perna dele é exatamente da cor de uma pessoa que você nunca viu usar um short. Sabe? Cara, é. Porque eu sou uma pessoa que você nunca viu usando shorts, cara. Foi tipo, eu falei, nossa, que... É, não, na verdade, nenhuma surpresa. Eu consigo, o esperado. Eu consigo me camuflar na parede branca de casa aqui, tá ligado? Desse jeito. Ou pelo menos minhas pernas, tá ligado? Eu, tipo, fico na frente da parede e falo, você não tem perna. Tá ligado? Você não tem perna. Mas enfim, chorumaços, né, pra começar essa maravilhosa coisa aqui bem. Houveram alguns, né? Houveram vários. Houveram uma boa quantidade de churumes alguns aí. Alguns repentinos, alguns que estão se arrastando e ganhando impulso conforme a situação se agrava. E todos chorumísticos. Todos chorumísticos. Vamos falar sobre primeiro os repentinos. Na verdade, não era nem repentino, era de horário marcado, né? Que foi o Grammy. Sim. Que já foi um chorume gigantesco por si só, né? Porque o Grammy é um chorume desde que começou, né? Desde que começou. Tipo, o Grammy, pra quem vive debaixo de uma pedra, Grammy é um grande... Uma Oscar grande, da música. É uma grande premiação onde as pessoas dão prêmios pras pessoas erradas. Basicamente, tá ligado? Exatamente como o Oscar. Exatamente como o Oscar. E o que acontece? Desde sempre o Grammy é muito zoado, né? Tá ligado? E esse ano o Kanye West decidiu, né, tipo, falar, ô, né? Repetir a façanha dele de 2009. Exato. Isso foi uma coisa que me impressionou. É tipo quando você fala, sabia que o Bob Esponja já tem 400 anos? Foi tipo o bagulho do Kanye West com a Taylor Swift. Foi em 2009, cara. Foi em 2009. Tipo, pra mim era há 2 anos no máximo. Não, é total, cara. Tipo. E pra quem não viu, basicamente. Foi o que? O Grammy de melhor CD? Foi álbum do ano. Álbum do ano, né? Daí, tipo, tava uma galera lá concorrendo entre essas melhor pessoas. Melhor CD. Tem o melhor CD, o melhor vinil e a melhor fita cassete. Melhor fita cassete, melhor laser disc. Foi um prêmio pra mídias exclusivas. Exato, melhor MP3. Melhor MP3. E daí, tipo, quem tava concorrendo lá no álbum era uma galera, e entre essa galera tinha Beck, né? Pra quem não lembra do Beck, aquele cara que tinha aquela música Loser, entre outras. Entre outras. E a Beyoncé, né? Porque o CD dela explodiu brutalmente ano passado. E daí quem ganhou foi o Beck. O que, tipo assim, quando você pode pensar, beleza, Beck é um ótimo músico, né? Tudo mais legal, pá, tal. Mas o CD dele não vendeu muita coisa esse ano passado. E daí o Kanye West, ele ficou putaço. É. E seguiu o Beck pra cima do palco. E quando o Beck pegou a premiação, o Kanye West fez que ia falar alguma coisa. E daí falou, né, deu um sorrisinho maroto e virou as costas e foi embora, tá ligado? Você já viu o vídeo das pessoas assistindo quando elas viram Sim, o Kanye West? Cara. É a reação da Beyoncé é melhor, cara. Nossa, ela tava tipo, ah... Não, mano, Kanye, não! Mas a cara do Jay-Z é muito melhor que a dela, porque ela ainda tava rindo, tá ligado? Tipo, o Jay-Z tá tipo, uou! Não, é, tipo, de novo. Mas o Jay-Z tava tipo, velho, não! Não! Não, Kanye West, como de novo, se ele não! Fosse, tipo, pisar num bebê, tá ligado? Cara, a reação do Pharrell é melhor, que ele bate palmas e racha o bico, tá ligado? Tipo, ele tá rindo como se ele tivesse acabado de ver alguém caindo, tá ligado? Exatamente. Tipo, melhor coisa. Como se estivesse vendo uma velha atravessando a rua num carrinho de... Não vamos tocar nesse assunto. Tá bom, tá. Não vamos tocar nesse assunto. Daí eu acho o seguinte, tipo, beleza, né? O Kanye West, ele tem o seu... Tipo assim, o Kanye West é um ótimo jeitinho músico. Jeitinho especial. É, ele tem aquele jeitinho especial dele, né, e tal. Ele é bem maloide e tal, às vezes, tudo mais. Mas eu meio que entendi, assim, um pouco o ponto de vista dele em relação a esse prêmio, assim, e tal. Não, mas quando você para considerar o ano passado, tá ligado? Porque o que acontece? Foi o melhor álbum de rap, né, que o Macklemore tirou, né? É. Então, tipo, o Macklemore ganhou. O Kendrick Lamar, né, com o fucking Good City, perdeu. Fez o melhor que... Nossa, que fez o melhor CD de rap nos últimos 6 anos e tudo mais, perdeu. E daí, tipo, a desculpa da galera, não, é que a gente se baseia em vendas, né? Tipo, tá, tudo bem, tipo, vamos se basear em vendas, né? Então, beleza. Tá. Daí, esse ano, Beck ganhou o melhor álbum. Não, mas a gente tá se baseando em talento, galera, se decide, mano, velho. Qual que é? Qual que é, tá ligado? Tipo, mesmo se baseando em talento, tudo bem que Beck é um puta músico. O cara toca pra caralho todos os instrumentos e tudo vários mais. Todos. Mas, porra, cara, vamos é ser sinceros Prince aqui. Branco. É o Prince. Cara, é verdade, o Beck é o Prince Branco, cara. Isso é bem real, cara. É foda, ele é realmente bem da hora. Quando você ouve as coisas dele. Cara, ele é bom pra caralho. Mas é que convenhamos, tipo, mano, a Beyoncé, tipo, não saiu do noticiário por um segundo no ano passado inteiro, tá ligado? É. Tipo, e por causa da música dela, tá ligado? Tipo, e fora que o CD dela gerou discussão, tá ligado? Tipo, botou uma série de coisas em pauta, inclusive feminismo, um monte de coisa. Tipo, foi o ano dela, querendo ou não, ano passado ali, tá ligado? Então, tipo, porra, qual é que é? A galera tá se decidindo, você não sabe se é vendas, não sabe se é talento, se é instrumento, se é cor de pele. Ops. Tipo, opa! E aí, Grammy? Você viu o gráfico de indicados brancos e negros no Não, Grammy? Cara. Fizeram um gráfico desde 59. Hã? E, tipo, tem uma hora em 2000, sei lá quando, que os negros dão uma subidinha assim e rebaixam de novo, cara, astronomicamente. Cara, não faz sentido isso, cara. É porque eles não são muito bons em música, né? Cara, claramente, né? Quem? O Grammy, né? O Grammy não é muito bom em música, tá ligado? Tipo... Claramente. Não, tem aquele caso extremamente... Tem dois casos extremamente famosos do Grammy que são bizarros pra mostrar o quão inúteis as pessoas são. O Metallica tinha acabado de lançar um Justice for All, né? Puta CD de metal fudido. E nesse mesmo ano o Grammy pegou e fez a categoria melhor álbum de metal. Uhum. Então todo mundo falou assim, porra, beleza, é né? Agora. Eles fizeram essa categoria pro Metallica, pra, né, cara? Só tipo, pra dar... Só pra dar pro Justice for All e tudo mais. Quem levou o prêmio? Jethro Tull, velho. Mano da flauta, cara. Mano da flauta levou o melhor prêmio de metal, cara. Tipo, caralho, sério mesmo, cara. Ah, eles fizeram esse prêmio pro Metallica. É, pra tipo, cuspir na pra, cara pra falar, deles. Aí, Metallica, olha o seu prêmio. Vamos olha limpar seus o cu. Otários. É, a gente vai dar pro mano da flauta aqui, porque foda-se o seu metal. E tem isso, e daí tem outro caso extremamente famoso, que é bizarro, que é o... o caso do Public Enemy, né? Que eles tinham lançado o CD, o It Takes a Nation of Millions, né? Que, tipo, mano, é o fucking Injustice for All do Public Enemy, tá ligado? E eles estavam competindo no melhor álbum de rap ali e tal. E, pô, todo mundo falou assim, mano, é do Public Enemy essa porra. Porque, né, o CD tinha explodido. Quem ganhou o prêmio? Fresh Prince. Sério? Sério, cara. Fresh Suado, Prince. O próprio Will Smith pediu desculpas depois. Ele falou assim, mano, isso não faz sentido, cara. É mesmo? Tipo... O do Beck eu acho muito que tinha que parar. Sério, eu já fiquei pensando isso várias vezes. Tipo, como que esse cara não parou depois e ficou tipo, não. Porque uma que o disco da Beyoncé é surreal. Aquele disco é puta fudido. É o puta CD. Outra que esse disco foi lançado na quinta-feira, ele vendeu mais do que todas as divas do pop em 2013. Porque ele foi lançado do nada, no finalzinho de 2013. Sim, e ele vendeu absurdamente mais que todo mundo. E as vendas são contadas, tipo, da segunda-feira até domingo, que é quando eles lançam. E sejamos sinceros, cara. Cada single que saiu daquele CD era uma explosão ali, tá ligado? Aquele disco é surreal. Eu ouço até hoje e fico tipo, mano, como que ela fez isso? É bem, bem bizarro mesmo, cara. Eu lembro que o disco do Beck, eu ouvi quando ele saiu, tá ligado? A Pitchfork falou, tipo, muito bom. Como a Pitchfork faz. É, como a Pitchfork faz com discos de barulho. Com qualquer bosta, tá ligado? Tá bom, vai. Eu continuo lá, não, tudo bem, vai que esse é realmente, porque eu acho que o foda de prêmios é que mesmo que eles deem Oscar de melhor filme pra Shakespeare Apaixonado, eles também deram pra vários filmes que são realmente bons, sabe? Sim, isso é fato. Então, tipo, sabe, eles deram Oscar pra Sangue Negro, então você fala, tipo, é tipo um rolê de pena de morte, tá ligado? Sim. É mais importante você não aprovar, porque você pode matar uma pessoa inocente. Então eu acho que, tipo, o negócio dos prêmios é que, tipo, é foda falar, tipo, não cancelem todos os prêmios, porque às vezes eles falam, realmente. É, não, às vezes acerta. Às vezes eles acertam. E eu acho muito engraçado que, tipo, beleza, o Kanye West subiu lá em cima e falou assim, você tinha que dar esse prêmio pra Beyoncé e tudo mais pela enésima vez e tudo. Mas pá, Kanye West, não sei o quê. Você não deu prêmio pra ninguém, cara. O Kanye West já deu o prêmio dele pras pessoas, cara. É? Cara, eu vi isso esses dias. Era uma matéria justamente todas as vezes. Quando eu li o título, eu pensei que era tipo brincadeira, tá ligado? Eu falei assim, todas as vezes que o Kanye West deu o prêmio pra alguém. Eu falei, falou, Falou que o Kanye West deu prêmio pra alguém. Daí eu fui clicar, tipo, pelo menos umas 5 vezes ele deu prêmio pras outras pessoas, cara. É mesmo? Tipo quem? Tinha. Puta, não lembro. Acho que foi uma dessas premiações de rap que teve, acho que uns 6, 7 anos atrás e tudo mais, ele tava competindo, não sei com que música, com que álbum. Daí ele subiu no palco, recebeu o prêmio, daí ele falou assim, galera, é o seguinte, eu ganhei aqui esse prêmio e tudo mais, mas na verdade quem merece esse prêmio é o Big Boy, né, do Outkast, e o UGK, que é um outro grupo de rap muito foda também. E eu queria dar esse prêmio pros caras, eu gostaria que ele subisse no palco pra entregar pra eles. Ele subiu no palco, ele foi e entregou o prêmio pros caras. E falou assim, Torres, aqui, vocês mereceram esse prêmio. Teve essa situação, teve uma outra que ele tinha ganho... Eu não lembro o que foi a premiação que ele tinha ganho, se foi clipe, não sei o quê. Mas ele tava no palco e ele falou assim, galera, queria agradecer todo mundo e tal, obrigado pelo prêmio, etc e tudo mais... Mas quem mereceu esse prêmio mesmo é o Lil Wayne. Lil Wayne sobe no palco e esse prêmio é seu. Daí Lil Wayne, tá ligado? Subiu no palco, ele pegou e deu o prêmio pra ele e tal. Tipo, mais umas 3 vezes, assim. O Kanye West pegou e falou assim, não, galera, tipo, valeu pelo prêmio, mas quem merece é esse outro fulano aqui. Que da hora, velho. Tipo, o Kanye West, tipo, ele é um mala. Mas, tipo... Cara, ele não é o Kanye West à toa, tá ligado? Então. Manja, tipo... Eu acho que é tipo uma vibe... Phil Fish do Steve Jobs, tá ligado? Esse cara, ele parava o carro na vaga de deficientes. Tipo, ele também fez outras coisas que são muito mais importantes ele que também, isso. Tipo... E é por isso que a gente acha ele legal, tá pois ligado? Pois tipo... cara. O Kanye West fez basicamente a discografia inteira dele. Então, tipo, né? Isso é meio que importante, saca? Muito foda. Mas o disco do Beck eu ouvi quando saiu e daí eu falei, tipo, é meio devagar, né? Ele é muito disco pra dormir, assim. Acho que o Beck, à medida que ele vai ficando velho, ele vai ficando mais devagar, tá ligado? Então. E tipo, as músicas são boas e tal, mas... São umas músicas bonitinhas. E só, sabe? Não, e tipo, ele não é ruim, mas... Assim, se você for analisar através de... Estardalhaço que deu, ninguém falou do CD do Beck. Falou, tipo, eu nem sabia que ele tinha lançado CD no passado, cara. Entendeu? Tipo... Eu fiquei sabendo a partir do Grammy agora. Falei, tipo, Beck lançou CD, tá ligado? Tipo, então, daí ele ganhou o negócio. Deixa eu ouvir de novo, né? Eu devo ter deixado passar, porque é o Beck, tá ligado? Ele é mó da hora. Sim. Daí eu ouvi de novo, é a mesma coisa. Continua foda, chato. Eu não entendi. Eu não... E é foda, não é como se fosse, tipo, o tio Zé. Tipo, você pegar o Kendrick Lamar, você ainda fala, tipo, é, que meio, sabe, ele não é o Jay-Z, tá ligado? Se o Jay-Z fizesse um master disco, você ia falar, tipo, não, por favor, esse super cara fez esse super disco, vamos dar o prêmio pra ele. Não, mas peraí, cara, tipo, do Kendrick Lamar foi tão bizarro quanto, cara. Tipo, Kendrick Lamar... Foi bizarro porque você sabia que esse disco era muito melhor que o outro. Mas o que eu digo é, tipo, não é como se a pessoa que foi muito melhor que o Beck nesse prêmio fosse, tipo, sei, eu, sabe, que lancei um disco. Não, não, gente, esse cara lançou um disco super incrível, você tinha que ter dado pra ele. Era Beyoncé, tá ligado? Todo mundo tipo... já sabe. E todo mundo sabia que o disco era incrível. Cara, mas até do próprio Kendrick Lamar, cara. Tipo, o cara tinha acabado de lançar um dos CDs de rap mais importantes dos últimos, meu, sei lá quantos anos, tá ligado? E, tipo, o Macklemore tinha lançado uma música sobre comprar roupa num brechó, tá ligado? Não faz sentido. Saca? Mas, sabe, os dois não eram, tipo, sei lá, eles não eram... Eles não eram o Tom Jones, assim, eles sim, não eram sim, a Cher, tá ligado? Eles sim, não eram sim. alguém que você olha e fala, tipo, ah, sim, esse sim, cara sim. totalmente tipo, é óbvio, está aí sim, faz sim. muito tempo. Uhum. Isso que eu achei foda, mas tá achei uma coisa interessante, voltando ao Macklemore aí pro segundo... Tipo, ao longo do ano passado eu fiquei com maior birra dele por causa disso e tudo mais. Falei assim, puta que saco, né, Macklemore? Mas depois esses dias eu vi um texto que ele escreveu em relação à apropriação cultural, tá ligado? Né, que, tipo, gente branca fazendo rap e uhum. se envolvendo com hip hop e tudo mais assim, tal. E, pô, ele escreveu um bagulho muito legal, cara. Tipo, coerente pra caralho, assim. Inclusive depois de todas as tretas que deu com a Iggy Azalea e tudo mais, uhum. tá ligado? Que, tipo, ele tá querendo se distanciar dela justamente por causa disso. Porque, tipo, ele fala que, mano, tem uma grande diferença entre você se apropriar de um bagulho e você acrescentar a um bagulho, tá ligado? Uhum. Tipo, querendo ou não, hip hop é pra todo mundo, mas não é uma coisa que, é, tipo, não é uma coisa que as pessoas brancas criaram, tá ligado? É. Tipo, a gente tem que saber o nosso lugar nesse meio e saber o, tipo... Justamente essa diferença entre se apropriar do bagulho e acrescentar um bagulho que já existe ali, tá ligado? Tipo. E, enfim, depois eu vejo se eu acho o texto pra te mostrar e mostrar pra galera e tal. Uhum. Tipo, ele escreveu uns bagulho muito coerente, assim, tal, que eu fiquei de cara. Eu falei assim, pô, o cara não é tão escroto assim quanto eu imaginava, tá ligado? É, ele meio que virou uma pessoa escrota só porque ele ganhou do Kendrick Lamar. É, né? Pois é, basicamente. Ué, e por causa das músicas dele, eu não gosto muito das músicas dele, tá ligado? Sei lá, eu não sabia quem ele era. E daí ele ganhou essa porra porque, tipo, pra mim foi bizarro porque eu nunca tinha ouvido Kendrick Lamar. Eu tinha ouvido foi antes do Grammy, mas eu tinha ouvido esse disco. Sim. E eu ouvi a primeira vez, putz, que bosta. Daí eu ouvi de novo e fiquei tipo, uau! Cara, então, essa é uma parada engraçada que eu sempre menciono em relação a esse do Kendrick com o Good Kid, cara. Na primeira vez que eu ouvi, eu também não gostei. A primeira vez que eu ouvi, eu achei meio... tá que basic, né? Sei lá, e tal, pá. Daí um brother meu falou assim, não, cara, pegue e ouve essa merda de verdade. Eu falei, tá bom, vai. Daí eu peguei, abri lá o Rap Genius lá e tal, e fui acompanhando as letras. Falei assim, caceta, velho. Tipo, é a parada mais gangsta que eu já ouvi nos últimos tempos, tá ligado? É tipo, muito, é bizarro. Muito foda. É um CD... E ele fica pesadíssimo. Pesadaço. E porra, é uma pena, mas pelo menos o Macklemore ele entende, tipo, a situação toda, tá ligado? Tipo, ao contrário de, sei lá, Iggy Azalea que fica postando aquela rainha do rap, os cacete aí, tipo. Crazy Town, né? Porra, Iggy Azalea. Você tá num planeta que existe Nicki Minaj, mano, tá ligado? Se liga aí, tá ligado? Tipo, se toca, mina cola. Missy Elliott não morreu, tá ligado? É, então, pois é, saca? Tipo, que, meu. O que você tá pensando? Não, galera, mano, galera. Foda. Eu sei que, tipo. Oh, não, esse cara ganhou do Kendrick Lamar. Eu, tipo, quem que é esse, tá ligado? Uhum. Eu fui ouvir e tal. Ah, é da hora. Uhum. Mas vocês ouviram outro disco? Tipo, dele? Não, do Kendrick. Ah, tá ligado? Sim. Tipo, mano, não tem como. Tipo, não é que o disco do Kendrick é um disco bom, é um disco importante, tá ligado? É um disco importante. Isso que é a fita, não, tá ligado? E é, tipo, é o Pick All Eyes on Me do Tupac ali, tá ligado? Tipo. Citando uma coisa, assim, um pouco distante. É igual quando eles falam no final do Project Runway que eles têm que fazer uma coleção e os caras falam, tipo, véi, você tem que fazer um negócio. Você não tem que fazer várias roupas, tá ligado? Você tem que fazer um negócio coerente, você tem que fazer um negócio coeso, tá ligado? As roupas têm que ser uma coleção. Sim. E é muito. Eu gosto de. Eu acho legal como você pode comparar um desfile de moda com um disco. Sim. Que é tipo, eu vou fazer várias coisas separadas, mas juntas elas têm que ter meio que uma vibe só. Sim, tem, sabe, que ser coeso o bagulho. E é tipo, você pegar esse disco do Kendrick Lamar, é obra-prima, cara, assim, é, tá ligado? Velho. É tipo, não, eu vou contar toda a minha história. Cara, assim, ele é tipo... Vai ser incrível. É tipo um teatro da quebrada, tá ligado? Exatamente. Tipo, é bizarro, cara. É um... Tanto que na capa que ele escreve, tipo, um curta-metragem de Kendrick Lamar, uhum, tá ligado? Tipo, exatamente, você assiste aquele disco, tá ligado? Não, e o legal do Kendrick Lamar é que ele trouxe de volta, né? Tipo, iniciando o momento lambeção de saco, tá ligado? É que a coisa legal do Kendrick Lamar é que ele trouxe meio que de volta esse fator contar histórias do rap, uhum, tá ligado? Que tinha se perdido durante um tempo, assim, tá ligado? Depois que o Jay-Z ficou rico. E, é, depois que todo mundo ficou rico e decidiu só fazer música de festa, que também é bom, tá ligado? Tipo, música de... É aquilo que... Mas... que é aquilo que eu acho que o... Não lembro se foi a Cube que falou, mas, tipo... O rap de festa é tão importante quanto o rap gangsta, tá ligado? Tipo, mas os dois têm que ter seu espaço também no rolê, tá ligado? E daí o Kendrick Lamar, ele meio que trouxe isso de volta com esse CD, né? Você vai vendo, tipo... Não é exatamente uma história sobre ele, é uma história sobre Compton, tá ligado? É uma história sobre a cidade que ele vem, assim, tá ligado? Tipo, as coisas que acontecem ali, tipo, as merdas que acontecem ali, tipo, como as pessoas lidam com as bagulhas que acontecem ali, tipo, é uma fita pesadíssima. E é muito interessante isso, tipo, você vê você chegou a ver aquele clipe lá que o Dr. Dre... Que foi o clipe que o Dr. Dre descobriu, Kendrick? Não. Que é o Ignorance is Bliss? Não. Cara, é foda. Você vê esse clipe e fala assim, bom, beleza, tudo faz sentido, tá ligado? É. Tipo, é pesadíssimo, que é tipo um clipe de 1 minuto e meio, tá ligado? A música é maior, mas ele pegou só um trechinho dessa música pra fazer esse clipe de 1 minuto e meio, que é basicamente... Começa pesado, com um cara, tipo, mano, rezando no túmulo de um brother dele. Ele pega lá a breja, né? Dá um gole pros mano que foram ali e tal. Uhum. Daí ele pega, né? Entra no carro com o Schoolboy Q que tá dirigindo ali e tal. E é uma fita, né? Porque eles estão seguindo o caminho dele, eles estão bebendo, trocando uma ideia. E é tipo, meu, acho que uns 30 segundos só do rosto do Kendrick, assim, mostrando, tipo, várias emoções diferentes. Vê que ele tá um puto da vida e tudo mais. O clipe basicamente acaba com o Schoolboy Q parando o carro, do lado de uma galera, né, trocando uma ideia, bebendo uma breja. Kendrick Lamar pega, sai de dentro do carro, saca um 9mm e mete bala num cara ali, tá ligado? Tipo, e acaba o clipe ali, tá ligado? Puxa. Que foda. É pesado o bagulho, cara. E a música é foda pra caralho. Depois eu posto também esse clipe pra galera ver. Que da hora. E... Então, sei lá, tá ligado? Tipo, eu acho que a galera tem que começar a se basear nesse tipo de lance. Porque querendo ou não, se for ver também, o caso da Beyoncé também... Foi um pouco semelhante em relação ao Kendrick no ano passado, tá ligado? No caso da Beyoncé, digo. Foi um CD importante, tá ligado? Então, tipo, e também foi um negócio, tipo, é um disco que é um... Conciso. É sim. Tipo, é uma obra toda, assim. Sim, tipo. É um CD bom e é um CD importante, porque, tipo, pô... Se você for para... Sei lá... Assim, analisando por fora, assim, vendo pelo que eu vi a reação das pessoas, pelo que eu vi e tudo mais... E ela conseguiu trazer à tona duas coisas muito importantes em relação ao rolê, tá ligado? Um, tipo, ela transformou o feminismo numa parada pop, o que é do caralho, que é importantíssimo, tá ligado? Uhum. E dois, ela mostrou pras pessoas, principalmente pras mulheres, que não tem problema de você se sentir confortável com relação à sua própria sexualidade, tá ligado? É. Tipo, você ouve isso dela, você vê a vida sexual dela com o Jay-Z inteiro ali, tá ligado? É um manifesto feminista falando, eu dou pra quem eu quiser. Exato, tipo, exatamente, tá ligado? E tipo, mano, pô... E se você não acha isso importante, cara, você deveria rever seus conceitos, porque isso é importantíssimo, tá ligado? Tipo, e Beck não fez isso, tá ligado? Sacou, então, tipo? É foda. A lista de motivos pra você não dar esse prêmio pra ele e pra ela... São gigantes, cara. São infinitos, assim, tipo, mano, como que esse cara ganhou esse prêmio? Pois, sabe? É, então acho que isso que é o foda. Eu vi muitos comentários esses dias sobre a galera achando que o Kanye West foi racista, tá ligado? Porque, tipo, ah, não, é que ele só foi encher o saco do Beck porque ele é branco, ele acha que é um negro. Não, cara, não é essa a questão. O Kanye West, ele reparou que é a mesma coisa que a gente tá falando aqui, tá ligado? Tipo, o CD da Beyoncé não foi só um CD bom, foi um CD importante, tá ligado? Tipo, e óbvio, vendeu muito mais que o CD do Beck, fez muito mais estardalhado que o CD. Não tem... É indefensável o Beck ter ganhado esse bagulho. Sim, e novamente, que nem a gente falou, não é denigrindo o talento então, do Beck. Não é que eu não gosto do Beck. Tipo, como a gente falou, ele é o Prince branco, como... tá ligado? O cara é foda, tá ligado? Não tem o que fazer, não tem o que falar. Ele fez um puta estardalhaço ao longo da carreira dele, mas tipo... Essa não foi a hora dele, entendeu? Não era agora. Não era agora que ele devia... Principalmente depois do um ano depois do Macklemore, tá ligado? É, pois é, cara. Pois é, então tipo o Grammys, porra, né? Tá por foda. Favor, bota uma. Tipo, é que eu acho que o Grammy, o galera do Grammy deve fazer o seguinte: eles deviam pegar e botar uma galera com menos de 70 anos de idade pra ouvir o CD, tá ligado? Saca, tipo, de preferência a galera que não tá no bagulho nacional do rifle. Não vota na Sarah Palin. É, não vota na Sarah Palin. Eu queria, essas coisas eu queria muito saber como, tipo, quem são as pessoas? Quem são as pessoas? Como que, o que que elas fazem? Quando que elas ouvem? O que elas ouvem que não é pra... E o que elas falam depois que elas ouvem, tá ligado? Tipo, ah, esse tipo... CD... pô, esse CD me soa branco. E ele vai ligado, tá ligado? Tipo, qual que é o critério dos caras, qual tá ligado? Qual que é, velho? Mas enfim, foda-se os Grammys. Sim, Grammys mó sucks. Foda-se. Pau no cu deles. Quem liga? Qual que é o próximo tópico de discussão de churro? Próximo tópico... Nosso próximo tópico é gente dublando jogos nesse país, velho. Cara... Eu tenho muitas coisas pra falar sobre isso, cara. O que aconteceu? Eu tenho muitas coisas pra falar sobre isso, cara. Eu acho meio foda que, tipo... Cara, é uma coisa que eu sempre falo. Os nossos dubladores são os melhores dubladores do planeta, cara. A gente tem os melhores dubladores do planeta, cara. Nossos dubladores não perdem pra ninguém, assim, tá ligado? Tipo... E porém, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente tem um hábito bizonho de dubladores celebridade. Então, tipo, você vê os desenhos ali, tá? Desenho de tal com dublagem do Supla, um cara que nunca dublou nada na vida dele, tá ligado? Com dublagem do João Gordo, tá ligado? Tipo, mano, por que que você vai botar essas pessoas que nunca dublaram nada na vida, que nada. Nem atores são, tá ligado? Pra, tipo, dublar eles os bagulho, tá ligado? Nada parecido. Pois é, e agora estamos tendo um revival disso, com o Roger dublando Battlefield e a Peach dublando Mortal Kombat, tá ligado? Tipo, sério, cara, a gente tem tanto... tipo, dá esse trampo pros dublador bom que a gente tem, tá ligado? E eles, tipo, só fazem isso, tá ligado? Pois é, cara, a gente tem tanto dublador fudido, cara. Dá esse trampo pros caras. Tipo, sério... Ficou uma bosta a dublagem da Peach, cara. Nossa, tipo, tá horrível, cara. Nossa, ficou tão ruim. Tá bem ruim, cara. Um vídeo tão triste. É horrível, é bem, bem ruim. Ah, você é, não... Como tipo... é que ela fala, cara, Ju? Ai, você vai se ver comigo. Eu vou chutar pensar a sua vida. É. Eu vou chutar sua bunda. Tipo, ah, meu, vai se fuder. Cara, a gente tem tanto dublador foda nesse país, cara. Dá esse trampo pra essa... Dá esse job pra essas pessoas, cara. Não... Qualquer um dessas pessoas, deles. Cara. E eu te garanto, não é porque a Peach tá dublando a filha da Sonya Blade que vai vender mais, tá ligado? Tipo... Então, o que que eles pensaram que, tipo, o Roger e a Peach iam vender mais jogo? Cara, então, isso que eu acho muito engraçado. Porque, tipo, já saiu o vídeo da Peach dublando tudo mais. Eu quero ver quando sai do Roger, cara. Nossa, do Roger vai ser... Cara, isso vai ser... treta, velho, de horrível, velho. Vai dar vontade de gorfar, cara. Eu já não jogo Battlefield, cara, ainda mais depois dessa eu vou totalmente não jogar nunca, tá ligado? Isso. Mano. É bizarro, é igual o último filme da Disney que chamaram, tipo, o Marcos Mion e a Kéfera. Então, e, tipo, cara. O Marcos Mion, tipo, ele tem aquela voz de idiota. Eu entendo que, tipo, quando você ouça ele, você, ah, tá, esse é o Marcos Mion. Mas a Kéfera, tipo... Mano, não faz sentido nenhum, cara. Sincero, eu tenho certeza que 1 milhão de pessoas estão tipo, quem é Kéfera, velho? Então, eu tava... E é exatamente essa questão, tá ligado? Pois é, cara. Então, e a fita é o seguinte, que a galera aqui não entendeu é o seguinte. Lá nos Estados Unidos, a galera faz o seguinte. Durante anos e anos e anos e anos, eles pegaram só dubladores. Só dubladores. Só dubladores pra fazer o relato. Quando eles decidiram botar gente famosa, o que eles fizeram? Vamos botar atores... Tá ligado? Vamos botar o Kevin Spacey pra fazer uma voz ali. Vamos botar o Kiefer Sutherland pra fazer uma voz ali. Não vamos pegar e botar, meu... Sei lá... Eu. É, exato. Botar o Raoni Marx pra fazer uma voz ali. Vamos pegar e chamar o... Porque é exatamente isso, tá ligado? É tipo, se esse podcast ficasse muito famoso e eu fosse chamado pra dublar um jogo por causa disso. Exato, não faz sentido nenhum, tipo, cara. Véio, a gente não é dublador, tá ligado? Eu tô falando mal do Grammy, tá ligado? Tipo, porque eu seria dublador de alguma pois coisa. Pois é, cara. Tipo, a Peach nunca dublou nada na vida. O Roger do Trajo nunca dublou nada na vida. Eles são músicos de bandas muito ruins, cara. Só isso, tá ligado? Tipo, não bota eles pra dublar os bagulho, tá ligado? Agora... Agora que eu me toquei que os dois são, tipo, vocalistas. Pra mim, o Roger é o cara que faz aquele programa de TV, sabe? Ou seja, ele não faz nada. Roger é o... Qual que é o mano do Jô Soares lá? Ele é o Biro do Danilo Gentili. Exato. Que legal, né, cara? Que ponto alto da sua vida você chegou quando você é o Biro do Danilo Gentili, cara. Jesus Cristo. E a fita é essa, cara. Tipo, produtores de jogos. Se tem algum produtor de jogo AAA que tá ouvindo a gente, cara, contrata dubladores, cara. Véio. Contrata dubladores. Não dá esse trampo pra Pete, não dá esse trampo pro Roger, não dá esse trampo pra, tipo, nenhum músico. Eu posso 10 contos que o próximo jogo vai ser o Lucas do Fresno dublando, tá ligado? Tipo, mano, sério, cara. É, tipo, o cara que dublou o Mon-Ra no Brasil é brasileiro, tá ligado? Você pode contratar ele. Pois é, né? Cara. O cara que fez Wolverine. Pois é, o cara. O cara que fez o Bender. Eu acho que os três são a mesma pessoa, aliás. Então, isso que é o mais impressionante ainda. Então, a gente tem dubladores tão fodas e tão versáteis, tá ligado? Exatamente. Tipo, com um dublador você faz, tipo, o cast inteiro do bagulho, mano. Tipo, de verdade, eu prefiro que todas as pessoas no universo dos jogos tenham a voz do Goku do que uma delas ter a voz da Peach. Pois é, velho. É bizarro isso, cara. Tô vendo só, o próximo, sei lá, Twisted Metal vai ter o João Gordo, tá ligado? Saca, tipo... Pior que a voz do João Gordo ainda faz mais sentido que a da Peach, tá ligado? Cara, e olhe lá, tá ligado? E olhe lá. A da Peach eu realmente não entendi. Eu não entendi por que escolheram a Peach e depois que eu ouvi, eu não entendi por que seguiram adiante. É porque que deram ok nesse rolê, tá ligado? Porque falou, não, é isso mesmo. Por que isso? Ó, Peach, tá 10. Frente, tá assim. Legal essa porra. Tipo, claramente não escolheram, tanto ela quanto o Roger, claramente não escolheram eles pela voz deles, tá ligado? Tipo, não fala assim, nossa, é mesmo, o Roger daria um ótimo personagem do Battlefield. A Peach, mano, é a voz da filha da Sonya Blade, tá ligado? Tipo, não foi por isso, tá ligado? Ficou tão esquisito da Peach, nossa, até agora eu repasso aquele vídeo na minha cabeça e eu fico tipo... Não, dá uma vergonhinha, tá ligado? Dá uma vergonhinha. Vocês vão se ver comigo. Eu assisti meio na esperança, assim, tipo, porque eu achei uma escolha idiota. Sim, completamente. Mas eu não achei que fosse ficar tão ruim. Não, eu pensei que beleza, tipo, talvez a Peach vai me surpreender, tá ligado? Não. Exatamente. Não, me surpreendeu, mas não do jeito que eu gostaria que tivesse surpreendido, tá ligado? Exatamente isso, foi surpreendente o quão ruim ficou. Porque sim, a primeira vez que você ouve ela dublando, tipo, a primeira frase que você ouve é tipo... O que passou pela minha cabeça foi, não tem um contexto na verdade, que me passou possa ficar bom. Na verdade, o que me passou pela cabeça foi, tipo, não. Ponto, tá ligado? Tipo... Não, sério, na minha cabeça eu fiquei tentando imaginar, tipo, porque a primeira reação foi, tipo, nossa, que bosta. E depois eu tentei, não, tipo, vai ver no jogo, na hora, que Deus sabe. E daí, tipo, foi muito rápido o quanto meu cérebro falou, tipo, não, isso nunca vai nunca dar vai certo. Nunca vai ficar legal. E, tipo, eu gostaria de frisar isso de novo, tipo... O nosso problema não é com dublagem brasileira. Tipo, sim, os jogos têm que ser dublados em português. Porque seria fica do caralho. Ótimo. Só que, tipo, não com pessoas que nunca dublaram nada na vida, cara. Tipo, é só assistir nossos desenhos animados, nossas séries de TV. A gente tem dubladores bons desde os anos 80, tá ligado? Tipo, mano, pega esses caras pra dublar os bagulho, cara. É legal ver a voz do Seu Madruga no porra do Diablo, cara. Ele mandou mó bem no Diablo, cara. Por que não pega e bota ele pra fazer a porra do Mortal Kombat, tá ligado? É tipo, porra, cara. Tem tanto dublador foda, tem que botar a Peach, tem que botar o Roger, cara. Mano, não tá certo isso, cara. Eu acho que na pior das hipóteses, é muito melhor você ouvir um jogo e falar, tipo, oh, é o cara que dubla o Tio Phil. Exato, do cara. Do que falar, tipo... Putz. Exato, porque pelo menos. Porque pelo menos o cara que dubla o Tio Phil é um puta dublador, tá ligado? O cara vai pegar e fazer aquela voz ficar boa, tá ligado? É tipo, bom. No máximo você associa ele com um personagem que você virou no SBT ali, mas você foda-se. Você ficar pensando em outra coisa, eu acho que é muito melhor do que você ficar pensando em que. Como estragaram o seu jogo chamando a Peach. Tá exato, cara, exatamente. Sério. É, não, novamente voltando ao diálogo, a gente jogou o Diablo 3 lá e tal, tinha o Seu Madruga no rolê, tipo, beleza, você ouve o bagulho e fala assim, é o Seu Madruga, tá ligado? Mas, porra, da hora, é o Seu Madruga na época medieval, tipo, eu tô visualizando o Seu Madruga na época medieval ali, tá ligado? Tipo, agora, não, vou jogar Mortal Kombat, vai ter a Peach, lá vou imaginar a Peach. Lobotomizada no microfone ali. Você vai enxergar aquele vídeo dela, sabe? Você vai enxergar ela com aquela camiseta verde que ela, tipo, devia ter usado de pijama e foi gravar Mortal Kombat. Tipo, velho. Não, e puta bagulho sem emoção, tá ligado? Tipo, meu, é foda, cara. É foda. Eu acho muito foda uma que ela fala, que é o que ela fala... Eu acho que é o que ela fala, tipo, você deve repensar a sua vida. E o cara fala, tipo, mais rápido e com um pouco mais de, sei lá, ele não falou emoção, nem intenção, mas foi alguma coisa do sim, tipo. Sim. E daí ela corrige, e a corrigida, você fala, nossa, ficou pior. Tipo, é a mesma coisa, só que mais rápido, tá ligado? É tão ruim quanto, só que mais curto. É, tipo, mano... Mano, não. Tipo, por que que vocês colocaram isso? Cara, pega qualquer outra dubladora, mas não pega Pitch, cara. Não pega músicos. Músicos são músicos, eles não são dubladores, cara. Não é porque ele faz. Não é porque eles cantam que eles dublam, entendeu? E tipo, eles isso nem que... são relevantes. Se você chamasse o Danilo Gentili pra dublar um jogo, não. Eu ia ter um motivo pra falar, tipo, ah, tá, o cara é. Mas se você chamasse o cara que trabalha no programa do Danilo Gentili, é tipo, uou, por quê? Então, mas você entendeu? Tipo, até o Danilo Gentili seria absurdo chamar pra ele, porque não, tipo, ele não é um dublador. Péssimo, tipo, mas é, não dá pra entender por que chamaram o Roger. Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum, cara. Ele não é bom nisso, ele não tem por que fazer isso. Cara, ele não é bom. É relevante. Ele não é bom em muitas coisas faz muito tempo, cara. Entendeu? Tipo. Mas ele é super dotado. É, não. Eu tenho um QI de 180, né? Falou, tá ligado? Porra, mano. Que bom. Que bosta, tá ligado? Tipo, mano, volta então, volta a dizer, tá ligado? Tipo, porra, galera, dê esse jogo pra quem sabe fazer, tá ligado? Por favor. Que a gente tem caras muito bons, tem caras e minas muito boas aí que dublam bem pra caralho, tá ligado? Tipo, não vai chamar, meu, músicos de bandas que não fazem sentido já faz mais de 10 anos pra dublar. Nossa, os bagulho, tá ligado? É igual ter chamado o Marcos Mion. Cara, é mesmo uma bosta, cara. Por que ele... Alguém tava devendo um favor pra ele, tá ligado? Cara, é o único... Tipo, eu não consigo imaginar... A reunião, tá ligado? Que falou, tipo... Tipo, a galera, pô, então beleza, vamos fazer o checklist aqui dos dubladores. Já... Beleza, Johnny Cage vai ser o fulano, o Scorpion vai ser fulano. Puta, é filha da Sonya Blade, quem que a gente vai botar? Acho que não tem mulher que faz dublagem, né? Não, acho que não, também. Eu não sei, mas acho vamos que vamos chamar uma cantora, então. Mas, ó, tem que ser meio Mortal Kombat, tem que ser meio roqueira, tá ligado? É, sabe? Tem que ser roqueira. Tem que ser roqueira. Chama, meu... Chama a Pete, né? Porque a Pete, meu, pô, é roqueira, né? Da hora. Nossa, boa ideia. Tipo, pelo menos umas quatro pessoas falaram assim, caralho, boa ideia pra esse dedado roqueiro, então, tá ligado? Tipo, quantas pessoas disseram sim pra essa ideia? Sim, tipo, e engraçado que, tipo, essa decisão ficou pairando no ar durante uma cota, porque teve reunião, daí teve a pós-reunião, daí passaram essa missão de ligar pra ela pra alguém... Daí ligou pra alguém e daí até ela chegar no estúdio, ninguém pegou e falou assim, puta, se pá, não. Não, cara, todo mundo, tipo, falou, é isso mesmo. Cola aí, Pete, é nóis, tá ligado? Quantas pessoas concordaram com isso antes dela chegar no estúdio e não discordaram depois de ouvir o que ela dublou, tá ligado? Pois é, cara. E vale, a mesma coisa vale pro Roger, tá ligado? Tipo... É igual, tipo, se várias pessoas... Se a Red Bull... Sabe o time de Fórmula 1 da Red Bull? Sim. Eles tiveram uma reunião e várias pessoas falaram, tipo, e se a gente colocasse um macaco pra dirigir? É, então. A gente contratasse um chimpanzé, colocasse dentro do carro, assim. Tipo, sabe? E daí ele vai ser o nosso piloto de Fórmula 1. E várias pessoas, tipo, não, beleza, pode crer. E daí colocaram o chimpanzé dentro do carro, ele causou vários acidentes e ninguém falou, putz, é melhor tirar esse chimpanzé. Não, veja bem, causou vários acidentes e aí no final a galera pegou e estourou champanhe. Da hora, pô! Tá ligado? Deu certo, no tá ligado? No final eles falaram, a gente precisa gravar um vídeo disso e mostrar antes da corrida, tá ligado? Porque isso está demais. As pessoas precisam ver esse rolê, tá ligado? Tipo, meu, não, cara, tipo, não tá certo. E volto a dizer, o mesmo vale pro Roger, não imagino em que parte dessa reunião as pessoas falaram assim, ô, vamos botar o Roger pra dublar o bagulho? Eu já sei que a gente vai comer. Tive uma ideia, galera. O que passou pela cabeça do cara que teve essa ideia, quando ele teve essa ideia, tá ligado? Tipo, é, não, vamos pegar fulano de tal pra dublar o policial, fulano de tal pra dublar o policial 2, fulano de tal pra dublar o terrorista. E quem que vai ser o policial 4? Cara, tem que ser uma voz ativa no rolê, né? Cara que fala uns bagulho mesmo, tá ligado? Tipo, um cara que, não, mano... Não tem papas na língua. Não tem papas... É, exato, um cara que não tem papas na língua, tá ligado? Pô, eu tenho uma ideia, o Roger. E pelo menos 5 pessoas falaram, ok, é o Roger, do Traje a Rigor. Boa ideia, né? O Bira do Danilo Gentili, pode crer, é isso mesmo. Tá ligado? Pô, vai se fuder, cara. Tipo, passa isso pra qualquer... Passa isso pro seu Madruga, velho. Foda-se, cara. Sabe o que é pior de tudo isso? Isso foi depois do Injustice, que eles chamaram os caras que dublaram a Liga da Justiça. É mesmo? É. Porque, tipo, os caras que dublam Injustice são os caras, tipo, o cara que dublava o Batman no desenho do Batman. Que louco! Que é a melhor ideia de todas. Que é a melhor ideia de todas, é igual fazer um jogo do Chaves e chamar os dubladores do Chaves. Sim, cara. Totalmente. E, tipo, ninguém aprendeu nada com isso, tá ligado? Não, cara. Tipo, como que eles acharam que... É, não, ao invés de a gente pegar e botar dubladores que já fizeram esses personagens, vamos pegar e, tipo, botar o Roger. É, tipo, quando que eles acharam que colocar uma pessoa que as pessoas reconhecem seria melhor de colocar uma pessoa que tem uma voz ótima pra aquele papel? Pois assim? É, pega o cara que faz voz de policial, cara. Nossa, qualquer coisa. Qualquer cara, coisa. Sério, eu juro pra você, o mano do Tropa de Elite, qual que é o nome dele? Wagner Moura. Wagner Moura, cara. Faria muito mais sentido. Porque se eu ouvir a voz dele, ele fala assim, porra, beleza, eu ouvi essa voz no corpo de um policial uma vez, tá ligado? Tipo, legal, velho. É um cara que você sabe quem é, ele é razoavelmente relevante. Ele é um bom ator, tá ligado? Ele é um ótimo ator, tá ligado? E ele já interpretou algo desse... papel. Ele já interpretou esse rolê antes, tá ligado? Tipo, que a galera não entendeu, tipo, que a galera tá pulando o rolê ali. A galera tá falando assim, ah, beleza. Dubladores, músicos, aí daí atores. Não, tem que ser o contrário, tem que ser dubladores, atores, daí, meu, se tiver sem nem ideia, pega e bota um músico, tá ligado? Tipo... E mesmo assim não, tá ligado? Pensa em outro dublador que esteja ganhando menos ali, tá ligado? Tipo, porque, pô, não, tá ligado? Já pensou se eles chamassem os caras que dublaram o Stallone, o Schwarzenegger e o Van Damme? Isso ia tá ser maravilhoso, cara. Isso ia ser lindo, cara. Isso ia ser do cara. Que eu duvido que eles custem mais do que a Peach, tá ligado? Cara, a Peach deve ter custado caro pra caralho, velho. É, porque ela deve ter falado, tipo, ah, se eles... Tipo, eu não sou dublador, tá ligado? Se eles me querem é porque eles vão ganhar alguma coisa. Exato, por eu dublar o bagulho. Cara, isso então, que eu penso tudo. A Peach e o Roger devem ter enfiado a faca neles, cara, pra fazer esse rolê, velho. Eles devem ter enfiado a faca e ficou uma bosta, ficou tá ligado? Uma bosta. E ficou uma bosta. Do Roger eu nem ouvi, mas Roger eu tenho. A gente não sabe. Mas aí. Eu tenho certeza que deve ter vai ficado uma bosta. Vai ficar muito bom. É, vai ficar uma joia. Vai ficar legal vai ficar pra. Joia. Vai ficar legal pra porra essa merda aí. É bem bacana. Então, ou seja, galera, chama dublador, cara, chama ator, qualquer merda, mas não chama músico, cara, tipo, nada contra músicos, músicos são muito bons em fazer músicas, mas não dublar coisas, nem atuar, tá ligado? É o mesmo que chamar, tipo, a enfermeira pra fazer uma cirurgia, tipo, de coração, porque ela e o cirurgião cardíaco trabalham no hospital, então eu acho que... Cara, essa enfermeira é mais legal, as pessoas gostam dela. Vamos chamar ela pra fazer a cirurgia. Tá, cara, é que nem aquele show lá que teve do Legião Urbana recentemente, que eles chamaram, tipo... Quem foi o ator que eles chamaram pra cantar? Eu acho que foi o Wagner Moura. O Wagner, então, que chamaram o Wagner Moura e falou e ficou uma bosta. Por que ficou uma bosta? Porque o cara não canta. O cara não é um cantor. Tipo, óbvio, Legião Urbana é uma bosta também, mas tipo... Não, tem essa. Tipo, mas isso não vem ao caso. Tô falando, isso nem influi na questão. Ficou, tipo, um degrau abaixo de ruim. Ruim até pro Legião Urbana. Até pro Legião Urbana, tá ligado? Tipo, você vai chamar alguém pra fazer o bagulho, chama alguém que já faz o bagulho. Não chama alguém que, tipo... Não faz o bagulho, tá ligado? Tipo, porque ele usa a voz, então ele deve ser bom, né? Ele sabe falar. Ele sabe falar. Porra, chama o Cid Moreira pra fazer os bagulho, caralho. Nossa, imagina. Isso ia ser muito da hora. Não, Cid Moreira pra dublar uns Dark Souls, umas porra do naipe. Imagina ser o narrador do bagulho, cara. Isso ia ser tétrico, cara. Tipo, ia ser insano, cara. Ia ser foda o bagulho, cara. É muito legal falar tétrico em coisas de games, porque é muito a palavra que parece que é sobre Tetris. É, totalmente, cara. Totalmente. Chega desse assunto. Chega, próximo churro. É um assunto empreendedor, velho. Pra você você que tá querendo saber, o que eu faço com essa graninha extra, galera? Pra você que tá revoltado. Do navio pirata. Você que tá revoltado online. Você que quer ser empreendedor e está revoltado online. Você precisa, nesse exato minuto, não deixe para depois, abrir a sua estamparia de camisetas de impeachment. Mano, a hora é essa, tá ligado? Cara, e você agora... já não vai ser um inovador nesse cara, nesse eu vou mercado. Te falar um negócio, bicho. Pior que dá uma grana, viu, mano? Será? Cara, o jeito que... Tipo, foi o que a minha namorada falou ontem, cara. Tipo, direita é a nova esquerda, tá ligado? Tipo... A galera tá tipo, ah, eu sou contra o governo agora, eu sou de direita, tá ligado? Tipo, é radical ser de direita, entendeu? Exatamente. Tipo, entendeu? Tipo, tá, tipo, é cool ser de direita hoje em dia, tá ligado? E é muito engraçado porque a gente já volta no caso do Revoltados Online, né? Revoltados. Mas... E esse é o nome, né? Tipo, é o melhor. Cara, nome. Revoltados Online, Revoltados cara. Online. Eu vi, tipo, eu tenho um sério problema, cara. Meu sério problema é o seguinte, eu sou um masoquista cerebral. Sim. Eu gosto de ler coisas que me deixam putos da vida e me deixam inconformados e me dão vergonha alheia, essas coisas e tudo mais. É que nem ver um acidente de carro. É horrível, mas você não consegue não ver, tá ligado? Sim. E daí ontem eu abri a página Revoltados Online e fiquei lendo, né, os posts e tal. E daí eu falei, vou ver um vídeo lá e tudo mais. E daí é muito engraçado que todos os vídeos é todo mundo revoltado, tão puto. E daí eu acho muito engraçado que, tipo, começa o vídeo os riffs de guitarra, porque tão os putos. Sou roqueiro. Sou roqueiro e tô revoltado com essa palhaçada toda. Ah, essa merda. E, tipo, meu excesso de palavrões. E, tipo, eu acho muito engraçado... Tipo, antes de eu continuar falando mal de todo mundo, só gostaria de frisar que, tipo, eu acho importante, né, igualmente importante de ambos os lados políticos, tanto de direita quanto de esquerda, eu acho que, tipo, tem que ter discussão, tem que ter, tipo, pontos de vista contrário, porque, tipo, é assim que você vai, né, construindo um bagulho. É assim que funciona, é assim que funciona a democracia. Exatamente, tá? Eu acho que é importante as duas coisas. Só que o grande problema é que, tipo, a maneira com a qual a gente tá levando isso tá totalmente errado hoje em dia, porque, tipo, as pessoas não estão trocando ideias e tentando ouvir o ponto de vista do amiguinho e tudo mais, não. As pessoas estão sempre gritando e apontando o dedo na cara um dos outros e falando, ei, você é um merda, né? Você é um merda. Seu comunista, seu whatever, não sei o que, blá, blá. Mas, enfim. As pessoas estão numa vibe meio futebol, né? Cara, a galera tá numa vibe meio Estados Unidos anos 50, cara, porque os comunistas vão vir roubar nosso estilo, de estragar nosso estilo de vida, tá ligado? Comer nossas crianças, sabe? Tipo, vocês vão ter que dividir, tá ligado? Tipo, isso é foda, cara. Essa é a ameaça, né? Cara, tipo, antes de eu continuar, só de novo, medo de comunista, cara. Tipo, tá aí uma parada totalmente... É, 2015. Cara, ouso dizer que isso tá aí uma parada completamente demodê, tá ligado? Tipo, velho, você tem medo de tanta coisa, vai ter medo de comunismo, cara, sério mesmo. A essa altura do campeonato, tá ligado? Tipo, for reals, tá ligado? Mas enfim, esses dias eu tava né, eu vi os vídeos e tudo mais, daí tipo, é engraçado, voltando ao fator de que isso dá dinheiro, eu vi outro dia eu não deleto certas pessoas do meu Facebook, porque eu gosto de ver essas coisas, né, devido ao masoquismo cerebral, são tá ligado? São as melhores pessoas. E daí uma pessoa tinha dado share de uma loja chamada Vista Direita. É, absorva isso primeiro antes de eu continuar. Absorveu? Beleza. Foi um puta nome bom, hein? É foda, né? Isso que é o pior de tudo. Eu li lá e tal, falei... É um rolê do ponto de vista da direita e você pode vestir a você direita. Você pode vestir a direita, cara. Ah, os criativos. É muito interessante que temos estampas peculiares aqui, né? Porque, como você imagina, vista direita, né? Tipo, é uma estamparia especificamente de direita, né? Não tem camiseta do Che Guevara. Não tem camisa do Che Guevara, mas tem camisa de outros ícones. Tipo Margaret Thatcher, tá ligado? Tipo, sério mesmo, que você vai dar um rolê por aí com a camisa da Margaret Thatcher sabendo tudo que ela fez, tá ligado? É, então, tipo... é, mas eu acho que nesse caso é igual ao do Che Guevara, você não sabe tudo que ele fez. É, exatamente, mas eu não ando por aí com a camisa do Che Guevara, exatamente. Entendeu? Sacou? Tipo, esse que é o ponto também. E daí tem outras estampas maravilhosas, tipo, uma estampa com a cara do Ronald Reagan, tá ligado? Porque, tipo... Eu acho muito, eu acho demais isso, cara. Eu acho demais isso, porque a galera paga um pau pro Reagan, paga um pau pra Thatcher, mas ninguém morava nos Estados Unidos na época do Reagan, ninguém morava na Inglaterra na época da Margaret Thatcher, ninguém... A galera esqueceu que a galera fez mó festa quando essa mulher morreu, tá ligado? É, então. A galera esqueceu que os anos 90 foram uma bosta, tá ligado? Eu fico pensando de como que eles obtêm essa referência, sabe? Cara, tipo, acho que eles só ligam o ponto A, ponto B. Ah, esse cara de direita, então ele deve ser legal, tá ligado? Pronto, tipo, fechou. Tipo, faz uma camisa Será do Hitler. Eles mandaram políticos de direita. Pois é. E daí tinha uma lista no Wikipedia. Cara, assim, certeza, tipo, velho. Eu já ouvi falar certeza. Desse aqui. Vou cara, pega e faz camisa. Uma camisa do Hitler logo, porque ele é extrema direita. Ele deve ser muito bom, tá ligado? Tipo, ele é muito direita. Então deve ser, ó, 10, tá ligado? Deve ser, tipo, do caralho, então, sabe? Tipo. E várias coisas, be nice, don't be a communist. Cara, ninguém é comunista, cara. Tipo, velho. Não sei se vocês estão ligados, mas a gente pode sair na rua e comprar coisas com dinheiro, tipo, na maior. A gente é diferente um do outro. A minha roupa é completamente diferente da roupa do Raoni e de vocês ouvintes, tá ligado? Tipo, não sei se a galera entendeu, mas a gente não... A gente tá muito longe de um Estado comunista aqui. A galera passa muito mal das ideias, cara. Tipo, isso é absurdo. Enfim, vista direito. Se vocês quiserem dar umas boas risadas, entra lá, vistadireito.com.br. É ridículo e as camisetas custam 70 e poucos reais, tá ligado? Tipo, 70 conto pra você andar com uma peita do Ronald Reagan. Tipo, vai fundo, campeão. Eu acho foda que é uma camiseta escrito não seja um comunista, não é ruim pra um rolê de extrema direita. Ele é ruim pra qualquer rolê. É igual andar com a camiseta não seja um estuprador. Tá é, exato. O que, que você acha? Que acha que vai acontecer com oh, é, minha camiseta está mudando as pessoas. É, tipo, o comunista vai parar de olhar pra camiseta e assim, porra, é mesmo, é né? Se pá, tá na hora de eu ser bonzinho, não ser um comunista. Tipo, isso não muda nada, seu filho da puta do caralho. E tem outras coisas maravilhosas também, desarmar o cidadão não é solução, tipo, é, porque é louco pra caralho trocar tiro por aí. E... Mas enfim, voltando ao tópico central do rolê, tá ligado? Sim. É, empreendedorismo de direita, temos aí é muito engraçado que, tipo, é caricato o rolê, né, da galera revoltada online, tá ligado? Sim. Porque os caras não só fizeram uma camiseta, os caras fizeram uma camisa polo, tá ligado? Tipo... Uma camisa polo maravilhosa. Qual que, tipo, eu sei que vai estar escrito impeachment já, mas eu quero mais que a mensagem. O meio também tem que ser de extrema direita. Exato. Onde será que eu imprimo Exato, isso? Cara. Uma camisa polo. Uma camisa polo, cara. Tipo, uau. Você não poderia ter sido mais caricato que isso, tá ligado? Ideia toda estilizada, né? Camisa polo preta, porque revoltos, né? E daí, tipo... Porque revolta. Porque revolta, daí tem o login do Revoltados Online. Nossa, daí tem tipo, lógico, né? Porque clichê é a mãe, né? Tem tipo listras verdes, amarelas e azuis descendo do ombro e escrito impeachment já no peito, assim, tipo, velho. Revoltados Online é muito um nome de tipo um cara, grupo de revoltados fictício no Saturday Night Live. Cara, assim, é, sabe? Velho, tipo, é, parece. Tipo, nós somos os Revoltados Online. Parece, parece quadro do Zorra Total o bagulho, exatamente. Tá ligado? Tipo, é bizarro isso. Eu acho muito engraçado, eu entrei, né, esses dias lá no Revoltados Online, e todo mundo tão revoltado, tá ligado, tá todo mundo tão puto, tanto que teve, aproveitando esse gancho, né, teve aquele caso, né, que, né, o Haddad pegou e liberou, assim, né, pra galera grafitar lá, 23, ficou bonito pra caralho, né, vários grafites mó bonito, ficou, tipo, animal, agora você pode pegar trânsito e não querer se matar, porque pelo menos tem umas obras mó legal pra você ver enquanto você tá lá, perdendo sua vida. Exato. Feito das coisas que a natureza dá pra gente. Exatamente, daí tem aqueles arcos ali, tá ligado? Que era tombado, que ele pegou aí e falou: galera, mete uns grafite ali. Daí, pô, da hora meter uns grafite ali. E daí uns manos deles pegaram e grafitaram um rosto ali e tal. E... Só que... Um rosto. Só que o foda é que, tipo... apenas um rosto. É, então, o foda é que, tipo, a galera de direita ficou putaralhaça. Por quê? Porque o rosto, ele lembra um pouquinho o Hugo Chávez, tá ligado? E, tipo, detalhe, não tem nada de Hugo Chávez, não tem Bolívia, não tem nada escrito. Não tem uma boina, não tem nada, é só um rosto ali e pronto, tá ligado? Não tem nada indicando, ó, galera, Hugo Chávez, tá ligado? Tipo, nada. Tipo, não tem nem a cor vermelha no rolê ali, nada, tipo, não tem nada. Mas a galera ficou putaça, tipo, ah, essa bosta, isso é Hugo Chávez. Tipo, ah, não sei o quê, blá, blá, blá. E daí o grafiteiro foi lá e falou assim pra galera, não, tipo... mal aí, tipo, ficou parecendo um pouquinho mesmo, desculpa, mas tipo, não é Hugo Chávez, era só pra desenhar um retrato de um homem negro. É só um cara. É só um cara negro, só isso, tá e ligado? E é foda que, tipo, se você não viu, não é como se fosse, tipo, um rosto, um Portinari de um rosto. É tipo um círculo com umas tintas escorrendo. É. É puto um bagulho bagunçado. É, sim. É todo um negócio. Não é especificamente ninguém. Estilístico. É, exato. E daí eu acho muito coisa mais engraçada que, tipo, inclusive é uma parada que eu acho muito hilária em relação à galera de direita, dessa nova direita de hoje em dia, tá ligado? Dessa galera, os Olivetes, né? E Olavetes. É que, tipo, o grafiteiro foi lá e falou assim, galera, não é o Hugo Chávez, eu queria fazer só um rosto de um homem negro de boa, eu não queria gerar ódio, não quero... Homem negro de boa. É, tipo, eu não quero fazer... É o nome da obra. É, homem negro homem de boa. Homem negro de boa. Dibas, tá ligado? Dibas. E, tipo, o cara falou assim, mano, não queria fazer um bagulho pra instigar a galera a ficar puta da vida nem nada, é só um retrato de uma pessoa. E daí, no dia seguinte, eles picharam um caralho na boca do retrato, um caralho vermelho, diga-se de passagem, e do lado tava escrito... É o Hugo Chávez, sim. Entendeu? Tipo, o artista, o cara que desenhou aquela merda, falou assim, galera, não é o Hugo Chávez. O cara foi lá e falou assim, é sim! Eu vejo ele ali, tá ligado? Tipo, Galera, o cara falou que não é, mano. Tipo, isso ainda pegou e estragou, desenhou um caralho vermelho na boca do trampo do brother ali, velho. Tipo, porra, vai se tipo quando o Bob Dylan fez Hard Rain, os caras, tipo, é sobre a chuva nuclear, né? É sobre a ameaça da bomba. Eu, tipo, não, é sobre uma chuva forte. E daí, tipo, até hoje você lê os caras, tipo, é porque essa música retratou o clima de paranoia por causa da bomba. Tipo, velho, o cara que ele falou que não é. O mano. Bob Dylan acendendo o 40º cigarro dele, né? É sob tipo, chuva mesmo. Tá ligado? Vocês não estão ouvindo. Eu saí na rua, me molhei e escrevi tipo, uma música sobre isso. Tá, eu falei, vai cair uma chuva, vai ser louco. Vai cair uma chuva pesada. Tipo, aí. É, mas é uma chuva atômica. Não, né? é chuva de água mesmo. Você ouviu o que eu disse? Tipo, é só uma chuva. Exato, né? Tipo, é exatamente isso que aconteceu. Tipo, galera, é uma pessoa. Não, é o Hugo Chaves, mas eu desenhei o bagulho. É uma pessoa. Não, Chaves, sim! Chaves! Tá ligado? Tipo, galera, se liga, tá ligado? E daí tem uns vídeos da justamente a galera, os criadores, né, do Revoltados. Foda. Que é, tipo, Revoltados Online, tipo, eu estou tão revoltado. Eu tô putão. Eu vou pintar um pinto naquele negócio. Eu já sei o que eu posso tomar uma atitude, eu vou fazer a diferença no meu país. Vou desenhar um pinto comunista na boca do Hugo Chaves, entre aspas, né? E daí é muito engraçado que, tipo, tem dois vídeos da frente dos arcos ali. E eu acho que, se eu não me engano, são os dois criadores do Revoltados Online, que é uma mina e um cara, né? Eu vi o da mina. Você viu da mina? Eu vi os dois, cara. Essa mina manda muito bem. Cara, é hilário, velho. Ela nasceu pra fazer vídeos de extrema-direita. Cara, ela nasceu pra fazer vídeos online. E é muito engraçado, né, que a galera nos comentários, ah, você é a musa, não sei o quê. Tipo, Jesus Cristo, velho. Vocês estão foda de musa em direita. Caralho, Xerazade, essa mina, tá osso, hein? Tá mandando bem. Puta que eu parei. Mas enfim, voltando, tá ligado? E daí o vídeo do cara é muito engraçado, né? Porque ele tá muito puto, tá ligado? Mas ele tá muito puto e muito coxa, tá ligado? Ele tá tipo lá com a camisa dele polo, revoltada, né? Uhum. Revoltada online, né? Com óculos escuro da Oakley, não sei o que, uma bombeta X, né? Whatever. E tipo, o cara parece que acabou de sair da firma dele lá, da XYZ, whatever, tudo mais. E o cara, mas essa merda aqui, e o comunismo, e que o Haddad, aquele... Puta, ele pegou e deixou de desenhar o Hugo Chaves, que é o Hugo Chaves. Tinha que pintar essa porra. Fala, né? O prefeito Haddad permitiu que pintassem um retrato do Hugo Chaves. É, tipo, eu fico pensando. Eu acho maravilhoso. Eu fico pensando o que passa na cabeça dessa galera. Tipo, ele ficou pensando assim como era a reunião. Tipo, o Haddad chegou pros grafiteiros e falou: grafiteiro, lança o seguinte. Somos comunistas. Só vai pintar o Hugo Chaves nessa porra. Não, nem que não fosse isso. A mulher tá falando que, tipo, os caras chegaram. Oh, posso pintar o Hugo Chaves ali? Pra quê, tá ligado? Não, eu dou autorização para que pintem o Hugo Chaves. Isso aí, pinta o Hugão para nós. A gente precisa do Hugão ali. E, tipo, como ele não vetou essa importante decisão no governo de São Paulo? Tá, pois é, não. E eu acho mais engraçado que no vídeo do cara, ele cita uma outra coisa que eu achei hilário também, cara. Que cai nessa mesma mentalidade da nova direita e tudo mais. Que é tipo, ele falou, o Haddad tá aí pintando tudo de vermelho. De ciclovias, cacete, falando que é só de ciclovia, mas é comunista. Tipo, mano, entra no Google, dá uma pesquisada, e se você for ver, ciclovia vermelha é meio que norma no planeta inteiro, tá ligado? Tipo, não é porque é comunista, cara. É o PT. Tipo, a galera acredita piamente que a ciclovia é vermelha por causa de comunismo, cara. É tipo... Alguém precisa derrubar dois prédios nesse país pra gente ter alguma teoria da conspiração melhor do que o Haddad permitiu que pintassem o Hugo Chaves. É, e a ciclovia vermelha porque comunismo, tá ligado? Tipo, velho. Galera, porra, velho, pensa um pouco, cara. Tipo, e volto a dizer, você pode ser de direita. Não condiz com o meu pensamento e tudo mais, mas você pode ser. Ninguém tá renegando o seu direito de ser de direita. E não é como se as pessoas de esquerda pudessem falar, tipo, ah, o meu lado tá 100%. Exatamente, porque galera de esquerda também tem uma galera muito otária de esquerda, tá ligado? Não tem o lado certo, sabe? Exatamente, mas tipo, sabe, ser de esquerda, ser de direita, cara, pensa um pouco, velho. Raciocínio lógico, mano, tipo, para. Presta atenção, daqui a pouco os caras estão falando que, tipo, mano, comunistas reptilianos estão invadindo a cidade de São Paulo, tipo, galera... Chapeuzinho de alumínio pro rolê aí, mano. Porque tá foda essa porra, cara. Tipo. E, meu, numa boa, volto a dizer, cara. Tipo. tem que ter medo de comunismo, não, porque isso não é um negócio, cara. Não, tipo, vai rolar. Não vai acontecer, cara. Não tá acontecendo, não, tá ligado? É, tipo, principalmente não está acontecendo. Tipo, não tá acontecendo. Se você tem ido ao mercado, tipo, se você tem gastado dinheiro ultimamente, mas, tipo, se tem uma coisa que não tá acontecendo, é comunismo, velho. Tipo, a grande real é o seguinte, eu acho que, tipo, que a galera de direita ama falar, ah, vai pra Cuba, então, vai pra Cuba. Não, quem deveria ir pra Cuba é a galera de direita, tipo... Vai pra Cuba, vai pra Coreia do Norte, vai pra China e vê como é que é um país comunista. Vai lá, vai lá ver como fica. É que é. Pra daí você voltar e fazer uma comparação e falar assim, ah, não, puta, é verdade, a gente não tá num país comunista. A gente não tá nem um pouco comunista, pode crer, tá ligado? Tipo, galera, vai, viaja, tipo, pega um mesinho de férias aí, faz tipo a turnê comunista, tá ligado? Na real, só abre o Google, velho, tipo, abre as fotos, dá pra você ver, o bagulho é... Cara, pega e abre o documentário da Vice da Coreia do Norte, pronto. Boa, cara, pronto. Tá aí, daí você vê o que é um país comunista, vai saber exatamente o que é um país comunista, cara, você vê que não tem nada a ver com aqui, tá ligado? Tipo, as pessoas estão, tipo, beleza que a gente tem nossas merdas, mas a gente, entendeu? Tipo, galera, se liga, vai... Se você tá ouvindo a gente pelo iTunes, você não tá num país comunista. É, exatamente. Exatamente. Se você tá importando coisas dos Estados Unidos, talvez você não está num país comunista, tá ligado? Talvez não seja o caso. Você entrou no Amazon.com ontem pra comprar um livrinho, um CD, um dildo, não sei o quê. Então, cara, se pá, acho que se não é comunismo, não. Se você curtiu aquele Netflix... Uhum. Porque, ó, eu aposto 20 conto que a galera da China não tem Netflix, não, cara. É... Nessa grande real. Na Coreia do Norte, então? Em Coreia do Norte, meu, certeza. Tá de Cuba. É, não, eles têm Netflix, certeza. É, falou, tá ligado? E tipo... E o Netflix é um fantoche. É. Na praça pública. Olá, eu sou Netflix. É. Netflix. Netofricos. Mas... Netofritos. Netofritos. Netfritos. São batatinhas, tá ligado? Netfritos. E tipo, a única coisa que eu acho foda é o seguinte, cara, você quer ser de direita? É a única coisa. É, tipo, uma das várias coisas que eu acho foda, tá ligado? É. Aproveitando meu momento pra ser um revoltado online aqui também. Ser um revoltado online. Ah, revoltado online. Daí tinha que botar uns riffs de guitarra de fundo, né, pra mostrar minha revolta, tá ligado? Cara, eu acho demais que eles pegam e botam um riff de guitarra do Living Color, tá ligado? Tipo, de fundo, tá ligado? Deixa eu colocar a música do Solipskier. Cara, isso é demais se eles botassem Rage Against the Machine, tá ligado? Isso é mais hilário, cara. Mas enfim, tipo, a coisa que eu acho foda assim, beleza, quer ser de direita? Vai ser de direita. Não tem problema ser de direita. Pode ser de direita. Não é errado ser de direita, tá ligado? Tipo, só que, tipo, vai estudar, vai ler. Tipo, não... Vai estudar, velho. Tipo, saca, não vai assistir vídeo do Olavo de Carvalho e falar, ah, não, pode crer. Tipo, galera, não sei se vocês estão ligados, mas o Olavo de Carvalho, esse pai, ele tá beirando a senilidade ali, cara. O cara tá louco já, mano. O brother, tipo, fala muita bosta, cara. Tipo, e tipo, ele é foda, cara. Tipo, é foda. Não ouve o cara, tá ligado? Tipo, fica longe dele. Fica tão ruim de formadores de opinião. Nossa, tá ruim, cara. Fica longe dele. Fica longe do Bolsonaro. O Bolsonaro não é mito, cara. Nossa, por favor. Bolsonaro é um puta de um cuzão, galera. Tipo, isso pra independente do lado político pra qual você pende, cara. Tanto esquerdo quanto direito, o cara é um puta de um cuzão, cara. Tipo, não ouve essas galera. Quer ser do bagulho? Então seja direito, tá ligado? Tipo, não vai indo atrás dessa galera otária e tudo mais. Eu acho que você pode ser de direita, mas eu acredito, assim, do fundo do meu coração, que se as pessoas em quem você vota estão ocupadas, tipo, tentando manter o casamento gay proibido... Pois é, cara! Porque, sabe, ó as pautas, velho. Se esse é um rolê que você fala, tipo, ó, eu não posso permitir que dois homens se casem... É, tipo, oh meu Deus, que ultraje, tá ligado? Eu acho demais que, tipo, a parada vai além da, tipo... Essa galera que a galera considera mito, né? Olavo de Carvalho, fucking Bolsonaro, fucking Eduardo Cunha, que agora é presidente da Câmara lá e os cacete. Uhum. Eles esqueceram da política, tá ligado? Eles querem meter o bedelho na vida pessoal das pessoas, tá ligado? Então, tipo, muito... drogas, foda-se. Casamento gay, foda-se também. Aborto, pior ainda, tá ligado? Tipo, meu. Pão no cu de vocês, cara. Você quer fazer o que quiser com a sua vida? Não. Nunca, tá ligado? Meu, pão no cu desses caras, velho. E é foda que são esses caras que, tipo, não querem o comunismo, que é um rolê onde o governo vai interferir muito na sua vida. Pois tá é, cara. Velho. Tipo, exatamente. Tipo, é muito irônico o bagulho, tá ligado? Tipo, dá pra sentir o cheiro da ironia de longe ali, tá ligado? Tipo, é horrível isso, cara. Então, ai, sei lá, tipo, foda. Eu acho que assim, independente do lado político pra qual você pende, não fica aí se intrometendo na vida alheia, tá ligado? Galera quer usar drogas? Deixa usar drogas. Galera quer fazer aborto, quer abortar? Deixa abortar. cara quer casar com o cara, a mina quer casar com a mina, deixa, cara. Tipo, não vai encher o saco do pessoal, tá ligado? E, tipo, eu acho que a pior coisa que mais me irrita em relação à galera de direita no comando é que a galera que, tipo, insiste em botar religião em tudo, cara. É. Tipo, Eduardo Cunha, o grande problema... Aliás, esse é um... Já vamos linkar outro churume no rolê, né? Que é a entrada do Eduardo Cunha, sim, na presidência da Câmara ali, tá ligado? É, tipo, eu me sinto um pouquinho naquele... No rolê meio V de Vingança, tá ligado? Que é tipo um rolê hiper totalitário, hiper religioso, tá ligado? Onde, tipo, o presidente é um padre, tá ligado? Manja, tipo, umas porra assim, saca? Tipo, o cara tá querendo impor religião, não é nem qual é a porra do país que a gente vive, é gerenciado, tá ligado? E galera, não é por nada não, mas tá, tipo, volta aquela coisa que eu falei, você quer acreditar nos bagulho? Acredita nos bagulho. Quer ir pra igreja rezar? Vai pra igreja rezar, cara. Só que não enche o saco, tá ligado? Tipo, não... Você não acredita em casamento gay, então não se casem com um cara, tá ligado? Tipo, não se casa com uma mina se você for uma mina. Se você não gosta de aborto, então não aborta, cara. Se não curte drogas, achar mó ruim, então não vai usar drogas, cara. Tá ligado? Se você não acredita em homeopatia, você não toma. Você não, tipo, forma um partido político pra proibir que as pessoas tomem. Exatamente, então, tipo, cara, na boa, eu não gosto importa, de cristianismo, nem por isso eu saio por aí explodindo igreja, tá ligado? É. Entendeu? Tipo... Saca, vocês iam ficar felizes se eu saísse por aí explodindo igreja? Se eu saísse por aí, tipo, virando todas as cruzes de cabeça pra baixo que eu vi na rua, velho? Ia ser engraçado pra caralho, mas eu não faço isso, tá ligado? Ia ser muito engraçado. Ia ser hilário agora parando pra pensar, mas não, com tá ligado? Com corpse paint, assim. Oi? Com corpse paint sem camisa, com um cinto de spike, assim. Não, cinto de balas. Cinto de balas. Tem que ser cinto de balas, cara. Spike nos braços. Aqueles spike, tipo, de 2 metros de comprimento, tá ligado? Ah, eu vou virar essas cruzes. Virar todas as cruzes, virar todas elas. Tá ligado? E só falando em... Cara, eu vi um vídeo muito bom esses dias, cara. Que era um brother de corpse paint, assim. Tipo, acho que no meio da Califórnia, assim, tá ligado? Só que era o cara de corpse paint, só que ele tava fazendo só coisas legais, tá ligado? Tipo, então ele dava um rolê pela rua, mó cara de mal, com os spike, corpse paint e tudo mais. Tipo, cinto de bala. Acho que ele tava sem camisa também, tá ligado? Daí ele chegava, assim, ajudava a velhinha a atravessar a rua, tá ligado? Daí tem uma cena que ele tá com uns balões, ele sai distribuindo balão pra criancinha. Tipo, balãozinho mó bonitinho, assim, tá ligado? Tipo, o cara fazendo umas boas ações, assim, de corpse paint. Achei hilário essa porra. Mas enfim, estou desviando do assunto. Eduardo Cunha, puta cuzão, tá ligado? Esse é o assunto. Esse é o assunto, cara, mó filho da puta. E no jornal de hoje, Eduardo Cunha, um puta cuzão. Uhum. Basicamente, tipo, o cara tá aí, da presidência da Câmara, e tipo, o cara tá já mandando mal. Falou que, tipo, mano, não vai falar sobre aborto, não vai falar sobre casamento gay, não vai falar sobre todas as coisas que a gente tava há anos tentando, tipo, resolver de uma vez por todas. O cara pegou e falou, quer saber? Galera, foda-se. Ó, idade média, nós, tá ligado? Nós. Tipo, foda-se. E sabe qual que é a cereja do bolo, Raoni? É. Cereja no bolo, que o cara ainda pegou e falou assim, mano, galera, quer saber? Eu vou oficializar o dia do orgulho hétero. Uhum. Sério? Sério, cara. Sério mesmo? Ele vai botar isso em votação. Véi. Juro pra você, cara. Dia 3 de dezembro. Nossa. Teoricamente é o dia do orgulho hétero. Você acredita numa porra dessa? Tipo, é 2 dias depois dia contra a AIDS, tá ligado? É? É, puta, 1º de dezembro. Sério, cara? É. Cara, é foda, filho, mano. Da puta, cara, né? É foda, filho da mano. Puta. Sério mesmo, cara? É, o dia mundial do combate à AIDS. Caceta. Eu sei porque o meu primo faz aniversário nesse dia. Caralho. Sempre, ele falou uma vez, ele ficou, oh, louco, que é engraçado. Cara, que filho da puta, cara. O cara foi de cuzão mesmo, né, cara? O cara foi de cuzão mesmo, tá aí, cara. Mais um motivo, tá ligado? Tinham mais dias no ano pra ele escolher. Não, tinha outros 364 dias pra ele escolher, tá ligado? O cara escolheu justamente esse, tá ligado? Filho da puta, tá ligado? Pô, se você tinha alguma dúvida, aí tá. A filha da putagem desse brother aí. Vamos pro nosso próximo assunto, último assunto da nossa pauta de hoje. Vai lá, um assunto vai lá. Importante também. Qual que é? 50 tons de cinza, velho. 50 tons de abuso sexual. Se você não tinha cansado dessa bosta na época do livro, que você via todas as tias no metrô com ele, agora tem um filme. Agora tem um filme. É tipo Harry Potter, ele vive duas vezes, tá ligado? Pois é, cara. Só que onde Harry Potter tem magia e maravilhas e deslumbre, 50 Tons de Cinza tem abuso sexual claramente e totalmente velado com a desculpa de que, ah não, isso é só do masoquismo, tá ligado? É uma vibe alternativa. Vocês que não entendem. Cara, galera, gostaria de frisar um detalhe só importantíssimo aqui, tá ligado? Tipo, o que acontece... É que eu nunca li, assim, eu vou baseado em coisas que eu vou vendo na internet, assim, né? Tipo, trechos do livro... E por aí vai, tá ligado? Porque tem uma galera que tá indo bem de frente com o lançamento do filme e tudo mais, tá ligado? O que acontece é o seguinte, 50 Tons de Cinza é toda uma desculpa de que, ah, não, é um relacionamento sadomasoquismo, sadomasoquista descobrindo um novo mundo. Entre um dominador e uma menina submissa, isso, aquilo. Tipo, galera, não é bem assim o rolê do livro e nem do filme. É, pelo que eu tenho visto e pelo que eu tenho ouvido a galera batendo de frente com o bagulho, basicamente essa história se trata realmente de uma história de abuso mesmo, tá ligado? Tanto psicológico quanto físico, tá ligado? Tipo, é um cara muito ricaço que pega e contrata uma mina pra justamente tratar ela que nem uma cachorra contra a vontade dela, tá ligado? E... Eu acho que ele não contrata, é um caso de amor. Você não entende o amor, Daniel. Ah, droga. É um romance. É um romance, é um fanfic. Você sabe de onde veio, né? O quê? Ele é uma fanfic. É um fanfic do Crepúsculo, do né? Crepúsculo ainda, tipo, é o quão baixo isso pode chegar. Assim. Pois é. Então, e a grande foda é que a galera, tipo, o grande problema em relação a isso tudo é que, tipo, a partir. eles estão. Oi? 50 Tons de Cinza é tipo um presuntado feito a partir de um presuntado, tá ligado? É tipo. É o subproduto do subproduto. Exato, ele é um representado, tá ligado? Não, mas, por favor, prossiga. Tipo, e o grande foda do 50 Tons de Cinza é o seguinte, porque eles estão. Como você pode notar, qualquer coisa que saiu da saga Crepúsculo, inclusive fanfics aparentemente, eles não... A saga Crepúsculo. Inclusive a saga Crepúsculo, tipo, eles não... Eles completamente não mostram uma relação saudável entre duas pessoas, tá ligado? Tipo, é o total oposto de uma relação saudável entre duas pessoas. E aparentemente 50 Tons de Cinza não é muito diferente. O grande problema de 50 Tons de Cinza é justamente que, tipo... É uma relação abusiva entre os dois personagens centrais da história, só que, tipo, eles usam como desculpa de que isso é uma relação sadomasoquista. E o grande problema com isso tudo é que, tipo, de um jeito ou de outro, tanto o filme quanto o livro tá falando, ó, galera, é ok você ser um... Louco. É ok você ser um babaca abusivo, tá ligado? Se você falar tudo bem, daí tudo bem. Exato, tipo, tá ok você ser um babaca abusivo, tá ligado? Tipo, não tem problema. E sendo que não é bem assim, sendo que, tipo, né, sadomasoquismo é o completo contrário disso, tá ligado? Tipo, é uma relação de confiança entre duas pessoas e, tipo, apesar dos pesares, rola um respeito entre aquelas duas pessoas que estão envolvidas naquele rolê e tudo mais. Os pesares sendo vários chicotes, uns couros. É, mas rola um consentimento aí, entendeu? Sim, tipo, essa que é a fita, tá ligado? Tipo, as duas pessoas estão ok com aquela situação. E o que retrata ali no 52 Cinza é uma pessoa... Que tá fudendo o rolê e é uma pessoa que não está ok com aquela situação, mas como ela é totalmente submissa e foda-se, ela tá se deixando levar pela situação, tá ligado? Então, eu não sei, tá rolando todo um movimento agora online de uma galera, assim, principalmente várias minas, assim, tipo, boicotando o rolê forte, justamente por causa disso, por causa dessa comercialização da imagem do relacionamento abusivo, tá ligado? Uhum. E, tipo, e galera, a grande é o seguinte, você quer... se enfiar no rolê sadomasoquismo, você quer ficar sabendo mais dessa parada, tipo, vai pesquisar, vai atrás na internet, conversa com pessoas que já estão nesse rolê e tudo mais, mas não se baseia nesse livro, tá ligado? Porque, tipo, são duas coisas completamente diferentes pelo que eu estou sabendo aí, tá ligado? E, tipo, e não é porque o livro falou que tá ok que você pode ser um puta de um babaca com a mina ou com o cara que você tá ligado? Tipo, relações abusivas não são legais independente se você... É ficção ou não ficção, tá ligado? Tipo, e isso é um bagulho sério, tá ligado? Porque, pô, a gente tá num momento da história da humanidade na qual as pessoas estão, né, batendo de frente com relacionamento abusivo e tudo mais. Inclusive, até teve aquela treta lá com aquele gringo lá que queria vir pro Brasil ensinar a galera a catamina, tá ligado? Lembra? Você não lembra dessa história? Não. Brother que era aqueles pick-up artists, tá ligado? Uhum. Daí, tipo, basicamente vazou vários vídeos que o cara é um puto de um babaca. Ele chega, tipo, enforcando as minas na balada. Tipo, pega a cabeça das minas e bota no pau dele na hora, assim, tá ligado? Um tipo, artista. É, um artista. Um artista do chaveco esse cara, tá ligado? E mó treta. Basicamente, o cara é um completo cuzão, tá ligado? E daí rolou mó treta e o cara foi banido de vários países, inclusive do Brasil e tal. E, tipo, enfim, tá rolando uma briga, assim. E, tipo, a galera tá se levantando... Né, contra relações abusivas e pessoas abusivas e tudo mais. E tipo, A grande preocupação em relação à galera, principalmente as mulheres, é que justamente esse filme saindo no cinema agora e a popularização dessa parada, é que justamente isso dê um ok, né? Pra que a galera fale, ah, não, beleza, se tá no filme que isso é um negócio. Oi? Pra porradaria. Exatamente. Ah, vou espancar minha esposa. Morra porque... Vou espancar minha esposa porque, ah, sadomasoquismo, né? Tá ok, tendo filme toda hora, tá ligado? Eu vi na TV. É a vibe. Foda-se, eu vou totalmente abusar dela psicologicamente porque, meu, ok, tá ligado? Tipo, elas galera... curtem. Ela lê o livro. É, exatamente, ela lê o livro, tá ligado? Tipo, então, meu, galera, não tá ok, tá ligado? Tipo, sadomasoquismo é ok. Agora, tipo, abusar da pessoa com quem você tá, tipo, não é nem um pouco ok, é ruim, é violento, é bad... E fiquem longe disso. E eu não sei, eu vou ver o filme pra tirar minhas dúvidas em relação a essa porra toda, tá ligado? Mas o pouco que eu fiquei sabendo não parece ser boa coisa não, tá ligado? O que, que você acha dessa porra toda? Eu acho, é que eu acho muito, muito, muito foda que isso dê certo. Porque 1 bilhão de velhas chatas no planeta se negam a abrir um site pornô, tá ligado? Pois é, né, cara? E delas, ah, não, esse livro, o livro é ok, tá ligado? É, tipo, porque tá escrito, porque são palavras não ali. Não é putaria, é um livro, uma história de sedução. Tipo, é putaria e... Velho, abre logo, fala logo que você curte um pornô, tá ligado? Pornografia é muito mais legal, cara. Eu achei legal que, tipo, na França a censura achou que o filme é ok pra criança de 12 anos. Tá ligado? Sério, cara? Eu não sei se isso diz muito sobre o filme ou sobre a França. Eu acho que isso diz muito sobre a França, cara. Mas... É que a grande ideia é que os franceses estão um pouco se fudendo, né, cara? É, né? Ele, tipo... Não é como se eles ligassem pra muitas coisas, cara. Acho que, tipo... Eles só curtem um pornô. É, eles só curtem... Eu não sei se eles, nem se eles curtem, mas é meh. Quem liga? É só um pornô. É só mais um filme. Mas quem... é isso, velho. Assiste aí um pornô, não esse filme. É, então, mas como eu falei, eu vou assistir esse filme pra tirar minhas dúvidas, tá ligado? Pra, tipo, justamente saber exatamente o que eu tô xingando ali e tudo mais. Mas pelo que eu fiquei sabendo, não parece ser... Parece ser uma bosta. Parece ser uma merda e parece estar dando ok pra muita coisa ruim aí. É. Então, tipo, galera, procurem se informar antes de sair metendo tapa nas pessoas aí, porque isso não é da hora. Não. A não ser que a pessoa pediu. E é isso, nosso churumão, ou tem mais coisa? Chega, é só isso. Chega de churumão? Chega. Então, vamos fazer uma pausinha. Pô, a gente foi bastante churumão, né? Foi tipo... Uma surra de churume. Churumalhaço. Uns 50 tons de churume aí, tá ligado? 50 tons de churume. Então, vamos fazer uma pequena pausa simbólica aqui e tudo mais. E daí vamos voltar com bastante crocância, deliciosidade, 50 tons de fritura. Now this is not a tape recorder saying that he did it, but ever since that day I was looking at him different. That was back when I was 9, Joey packed a 9, pack a stand on every porch is fine, we adapt to crime, pack a van with 4 guns at a time, with the sliding door, fuck it up, fuck you shooting. E voltamos agora com 50 tons de dourado e frito delicioso com cremosidade dentro, vocês sabem do que eu estou falando. Estou falando de perguntas! É foda que com, tipo, só 2 pessoas falando tem muito menos impacto esse momento perguntas, né, cara? Quando são pelo menos umas 4 pessoas, todo mundo... Fala perguntas de novo. Perguntas! Eu sou o Falcão, não é pergunta, eu sou o Van Depp, eu falei perguntas também! É uma multidão descontrolada. Nossa, que multidão descontrolada, sem controle algum. Sem controle. E bom, e aí, você quer ler as perguntas hoje? Lerei as perguntas. Leia. Pode leia. Começar? Tá Pode. Valendo? Valendo! Valendo! Diogo Barbieri pergunta: qual a situação mais vergonhosa pela qual já passaram? Vergonhosa mesmo, da qual vocês trazem traumas até hoje. Cara, eu tenho uma que é um bloqueio criativo pra mim até hoje. Tipo, eu não consigo desenhar mulher direito, tá ligado? E tudo isso começou no... É que não é bem uma situação vergonhosa, e sim uma situação traumática, tá ligado? Eu tava no colégio, né? E eu era o moleque da sala que desenhava. Então eu tava lá desenhando, né? Uns bagulhos lá e tudo mais. E daí chegou uma mina, que eu não lembro se eu gostava dela, mas a mina era bonitinha assim e tal. Ela me desenha. Falei, puta, vai ficar estranho, eu não sei desenhar a mina, né? Ah, não, vai, me desenha, foda-se, né, e tal, desenha aí. Falei, tá bom, né, vou desenhar, acho que você tá pedindo, né, fazer o quê? Daí eu falei, comecei a desenhar e tal, e daí ficou bizarro, né? E daí eu peguei e falei pra ela, puta, ficou bizarro, né, desculpa, né? E ela falou, ai, meu Deus, é assim que eu sou? E eu falei, não, não é assim, ela ficou triste, puta, e foi embora, tá ligado? Tipo, putz. E desde então eu tenho um sério problema em desenhar a mina, cara. Que bosta. É foda, cara. É um bloqueio bizarro. Eu não sei, mano. Eu acho que eu, tipo, eu bloqueio essas memórias ruins. Porque eu não consigo lembrar de nenhuma coisa terrível. Então, provavelmente você deve ter passado por umas coisas bem terríveis, cara. É, então. Cara. Tipo, quando eu fui estuprar... O quê? Os reptilianos te estupraram na fazenda. Então. Foi o Jay-Z e o Kanye West. Elzio Perazini Neto pergunta... Belê? Belê. Sexta-feira 13 tá aí, bem que podiam gravar um gameplay de vocês jogando Five Nights at Freddy's, hein? Podia, né? Podia, mas não. Não. Agora não. Preguiça. A gente pode gravar depois, sexta-feira 13, porque a gente já tá gravando esse podcast. A gente mal conseguiu gravar isso aqui, imagina gravar vídeo. Um vídeo, né, cara? A gente tá fudido. Mauri Link mandou mais 8 perguntas na semana passada. Galera bucaneira, estão acompanhando Spider-Verse? Não. Puta nem, velho. O Aranha que vai aparecer nos filmes da Marvel vai ser louco? Não. Não sei, eu acho que não. Não acham meio sem sentido a galera pedir impeachment da Dilma sem se tocarem que quem a substituir não é lá uma opção melhor? Sim, cara. Sim. É meio bizarro. E mas a gente ficou... Eu acho que eles não estão pensando. Eles estão tipo o cachorro atrás do caminhão de lixo. Tá exato. Acho que pensando é exatamente o forte do rolê nesse exato momento. Eles só querem pegar o caminhão, entendeu? Exato. Quando vocês vão lançar os bonequinhos da turminha do Convés? A Mattel quer muito, mas a gente se nega. A gente está, na verdade, no processo de negociação com a Mattel e com a Fisher-Price. E mas a gente tá ainda vendo... A gente tá vendo quem oferece mais dindios. Então, quem paga melhor, beleza. É que foda que, tipo, a Fisher-Price, eles são... Como eles são mais voltados pra crianças, tipo, pequenas, né? Não pode ter muitas referências de drogas, né, e tudo mais. Não ia ter pinto nos... Não pode ter pintos. Essa sem graça. Essas coisas. Então a gente tá vendo se pra Mattel vai se lançar, gente. A McFarlane Toys, sei lá. Se pra McFarlane, a gente devia entrar em contato com ele. Pessoal, emojis são coisas do bem? São. Acho que sim. Acho que sim, não sei. Eu acho que são neutras. São coisas neutras. É uma pergunta bem... Bem, bem peculiar. Stakes are low. Ricardo Brito da... Acabaram as perguntas do Mauri Link. Eu sempre falo Almir Link, como se ele fosse... Bom, vocês entenderam. Ricardo Brito da Silva... Fala, navegantes desse planeta água, ou não. Como vão? Vamos bem, né? Bem. Um pouco frustrados com a situação, mas bem. Hoje, enquanto estava andando pela parte mais movimentada do centro de Curitiba, eu levei o famoso tombo em público. E ele está respondendo a pergunta de cima, de memórias vergonhosas. Tá. E eu fiquei tão nervoso que a única coisa que fiz foi levantar e fingir que nada aconteceu. É uma boa escolha. É um bom Mas jeito. Depois pensei que eu deveria, de alguma forma, ter usado a situação ao meu favor para sair de lá ovacionado pela galera. A pergunta é, como vocês sairiam dessa situação constrangedora, transformando ela numa situação super foda, onde todos aplaudiriam super performance? Cara, é óbvio o que você faz quando você cai no meio da rua. O quê? Você pega e mete em main um passo de break, velho. Eu acho que eu emendaria um passo de performance, dança contemporânea. Assim. Eu mandaria um break dance, já meteria um rodamuinho ali e já era. A galera, nossa! Goldani! Todos pirando. A galera jogar dinheiro na minha cara, ia ser louco. Ricardo Tocumotters. Vocês costumam concordar muito um com o outro, mas digam aí, no que vocês mais discordam um do outro? House. Não precisam delegar muito na resposta, só se tem alguma bobeira que vocês discordam completamente. Battlestar Galactica. House e Breaking Bad. Nossa, Breaking Bad. É basicamente o nosso único ponto de discórdia são séries, cara. Acho que sim. Aparentemente. E Salgadindios. Isso. Salgadindios, na verdade, mas não. Mas se bem que... gostava de todos os outros. Então, eu também, secretamente eu gostava de todos os outros também, só que eu tinha que botar aquela banca do Fofura ali. apenas séries. Hideki Yamamoto pergunta, vocês já conseguiram fazer 360 no Scope? Quê? Eu acho que a galera tá na vibe FPS, porque a gente falou que ia ser um podcast de FPS, lembra? Essa vibe caiu. Eu... Não sei se você reparou essa última uma hora e pouco que a gente não falou nada sobre FPS. Não, eu falei no começo que tudo deu errado. Eu acho que isso devia ter explicado a situação de que tudo deu errado. É bem isso. Mais uma pergunta do Almir Klink. O que acham da volta da Sheila Carvalho e Carla Pérez aos shows? Elas voltaram? Tipo, é, aparentemente sim. Cara, não sei se eu acho alguma coisa sobre isso. Eu não acho. Eu também não. Ricardo Brito da Silva, se a vida de vocês fossem animes, que tipo de anime seria? Exemplo, a minha vida é monótona e rotineira, sendo assim, minha vida seria um slice of life. O meu seria de robô gigante. Cara, não porque minha vida é assim, porque eu quero. É, o meu seria ou de robôs gigantes ou de tretinha. Eu não faço nenhuma das duas coisas, mas foda-se. É, eu acho que seria ambos, né? Tretinha, robôs gigantes e lutinhas. Eu seria o Tokusatsu. E Tokusatsu, exatamente. Minha vida não é nada disso, mas foda-se. Se bem que considerando que eu ando em grupos, então pode ser um Sentai, tá ligado? Pronto. Tá aí. Combinando. Outra pergunta do Mauri Link. Gostaram das declarações? Ele anda em bandos, tá ligado? É. Falei. Gostaram das declarações que os Wachowski deram naquela entrevista feita pelo Érico Borgo? Nós não sabemos. Eu não sei do que você tá falando. É, a outra pergunta dele em seguida é: Manolos, e Pete e Roger dublando games? Já foi. A gente falou bastante sobre isso. Ricardo Brito da Silva competindo com o Mauri Link pergunta: Mauri Link, easy bro. Realmente, por favor. Anderson Sack, nossa, tava até com saudade do Van Depp. Por onde esteve? Ele esteve longe daqui. Ele gostou do Super Bowl. Ele ainda não está. Ele gostou do Super Bowl, eu acho. Diogo Tamashiro. O que mais irrita vocês em FPS? Campers, hackers ou outra coisa? Cara, FPS. Cara, multiplayer, os outros jogadores me irritam. É, isso irrita bastante, eles cara. Me matam, é horrível. Uhum. Tomo susto. Eu me irrito porque eu jogo muito mal, tá ligado? Felipe Neves, falando de FPS e jogos parecidos, que foi o nosso tema de hoje. Ele não falou isso, mas só eu que tô dizendo que realmente foi esse tema de hoje. Qual jogo do tipo vocês acham bom e pensam que as pessoas não dão o devido valor? Cara, eu curto muito Killer 7 e acho que quase nunca lembram do jogo. Cara, o jogo de FPS que acho que a galera não dá muito valor é o Deus Ex Revolution, Human Revolution, cara. Realmente. É que tudo bem que ele é um FPS com algumas partes em terceira pessoa, mas ele é um FPS, tipo, ele é um FPS e ele é muito bom, cara. Ele é um puta jogo, cara. Eu acho que não ganhou o hype que deveria ter ganho. É, eu acho que as pessoas não dão valor pro Minecraft. Que é um FPS, ninguém gosta, quase não tem vídeo. É um FPM, First Person Mining. É, FPM. Matheus CTM. Olá, Lordes Max Ribeirinhos, tudo firmeza? Sussa. O que vocês acham que falta para algum FPS competitivo? Por exemplo, CSGO. Eu queria muito ter as pessoas certas para essas perguntas. O que vocês acham que falta para algum FPS competitivo despontar novamente aqui no Brasil, como nas épocas de Lan House? É voltar ao passado, velho. Máquinas no tempo. É, despontar, no caso, envolve uma Lan House, tá ligado? Foi a época que só existia um, e quer dizer, existia tipo Quake, mas, sabe, existia Counter-Strike e nada mais. Tipo, exato, cara. Tipo, é que as coisas mudaram muito. Tipo, além da morte da Lan House, tá ligado? Tipo, você tem uma porrada de opções aí, tá ligado? Você tem COD, você tem Battlefield. Hoje todo mundo faz isso. Tipo, agora é meio que foda-se, assim. Então, é isso. Máquina do tempo. Yeah. Rafael Ferreira da Silva pergunta: o que fazer quando estiver tendo uma das piores semanas da sua vida? E espera passar. Né? Não. Olha, se você partilha, use sua droga preferida e ouça música. E se você não partilha, só ouça música, cara. Uma coisa que melhora o meu humor é ouvir um bom e velho groovão, cara. É verdade. Isso geralmente me deixa bem feliz, cara. Tipo, ouve, bota um Funkadelic, bota um James Brown aí, que o bagulho dá uma melhoradinha e você esquece dos seus problemas e fala, foda-se. Ele deu o exemplo da semana dele aqui. Na mesma semana eu fui roubado, encharcado duas vezes e um dos meus avós morreu. Puta, cara. Meus pêsames, cara. Meus pêsames. Faça coisas que te distraiam. É, cara, só... faça coisas que você gosta de fazer. Joga um game, assiste uns filmes. Só não fique não fazendo nada. Exato, cara. Tipo, quanto mais vazio sua cabeça, pior, cara. Sua semana ruim. Gabriel Crispino, aproveitando que a premiação foi domingo passado, pergunto-lhes, o que acham do Grammy? A gente acha uma bosta. Cara, Grammy é uma merda e foda-se o Grammy. Acham que é válido acompanhar ou que é tudo combinado, comprado, comandado pelos Illuminati? É tudo combinado, comprado cara, pelos reptilianos, Illuminati. Olha. Reptilianos. Reptilianos. Reptilianos. Né? Os comunistas. Na verdade, se fosse comprado pelos Illuminati, a Beyoncé ia ter ganhado. Né? É, o Jay-Z também. Apesar dele não tá concorrendo, tá ligado? De tão bem que ele tá. Panda Voldemort, os quadrinhos já estão disponíveis para compra online, seus danadinhos. Não. Seus danadinhos. Yuri Yortin Elstibileski. Isso aí. Quem sou eu para dizer que Kanye Você West... Você é o Bileski, cara. Exatamente. Mas aí... Quem sou eu para dizer que Kanye West está errado, mas o que vocês acharam dele fazer o discurso dizendo que o Grammy tem que parar de brincar com os artistas desse jeito? Bom, gente... Para premiar a Beyoncé, eles têm que parar de brincar com os artistas desse jeito. Sim, cara, para de brincar com a emoção das pessoas. Foi zoeira. E ele mandou um PS, bem-vindo de volta, bexiguinha. Cara, bexiguinha ele não voltou ainda, cara. Foi isso que rolou um jinx do bexiguinha. Aê, bexiguinha... Tiago Ribeiro, olá Lordes dos Sete Mares, e aí? Tudo tranquilo? Uhum. O que precisa ser mudado nos próximos PFs? PFs? Que? E quais foram os acertos dos últimos jogos? Ele quis dizer FPS? PFs. Eu acho que tem que vir mais batatinha. Tem que vir mais ovo. Eu acho que o bife tem que ser um pouquinho mais graúdo. Então sim, é isso que tem que mudar nos próximos PFs. Sim. Quais foram os acertos dos últimos jogos? Foram bons acertos, né? Eles acertaram... Foram os melhores acertos, cara. Foram aqueles acertos que acertaram em cheio, cara. 2015 é um bom ano para jogos de videogame? Pô... Sim, acho que todo ano é um bom ano para jogos de videogame. É, tem essa, né? Mas considerando que E3 do ano passado foi só promessas para esse ano, eu espero que sim. Quais são os jogos mais esperados do ano? Cara, Batman. Eu tô esperando o Chroma Squad pra caralho ainda, cara. Boa. Eu quero muito esse jogo pra mim, pra sempre. Qual é o pequeno prazer favorito de cada um de vocês? Exemplo, cotonete no ouvido. Pequeno prazer, cara. Cara, tirar fiapo debaixo da unha do dedão, velho. Do pé. Nossa, velho. Acho mó bom, cara. Eu acho que só ficar descalço. Só ficar descalço já. Cara, ficar descalço é também. Outra, principalmente assim que eu chego em casa, é tipo. Tira o pé, o tênis já era. Mas tirar os fiapinhos de medo das unhas do pé é foda, cara. É mó bom. Você fala assim, yes! E ele mandou uma pergunta ótima pra gente: qual é a boa do carnaval? Sei lá, oi? Cara. A gente não sabe, a gente não sabe sei, dessas coisas. Não sei exatamente o cara mais carnavalesco do mundo. Jonas S. Marques. Olá, soberanos dos combates marítimos e mestres na arte da pilhagem. Dois Salve. Pontos. Primeiramente, tudo bem convosco? Ah. Tá, tudo bem. Tá, tô de boa. Depois, qual a pizza mais estranha que vocês já comeram? Mano, último domingo eu comi uma pizza de cachorro quente. Nossa, cara. Explique. É salsicha picada, mussarela, batata palha e cheddar. Meu Deus, cara. E o pior é que não era ruim. Eu tava morrendo de fome. É, lógico. Mas não era ruim. Cara, eu mandei uma pizza de estrogonofe uma vez, eu achei esquisito, cara. Mas bom, achei esquisito, porém bom. Porque é muito engraçado você comer um negócio, não no seu... habitat do formato. Exato, é que nem comer aquelas batatinhas fritas sensações lá. Tipo, você tá comendo uma batatinha frita, mas isso tem gosto de frango passarinho. Isso não faz sentido, tá ligado? Realmente. Eu comi no Super Pizza Pan, tem uma pizza de hambúrguer também, que eu, quando eu... De hambúrguer? Tipo, putz! Caralho. Mas é tipo, ela chega super quente. É? E é tipo, hambúrguer picado com molho barbecue, muito quente, caralho. Delicioso, coberto de mussarela. Daí quando você morde, tipo, ele espalha barbecue na sua boca. Que louco, cara. Delicious. Oh, isso parece ser bom pra porra, cara. É muito bom, é muito, muito, muito bom. Ainda mais considerando que o negócio é uma pizza de hambúrguer. É, burger. Pizza de burger. Burger. Clayton Oliveira. Max e amigos, alguma dica para quem quer mudar de trampo nesse comecinho de ano? Tô meio desanimado. Uma mix... Ele quer uma mix ribo nessa vibe. Na vibe quem quer mudar de emprego. Na vibe bad trip, é isso que era? É, eu acho que é vibe do desânimo. Vibe da fita é, tipo, torta. Tipo, Elliot Smith e... Só. E só. Saia do seu trampo. É cara. É um bom vai, começo. Vai procurar. Pense em uma coisa que você realmente gostaria de fazer por dinheiro e vai atrás. Faça uma pesquisa. Exato. Anderson Daniel. Bucas, qual o melhor multiplayer em geral pra vocês e qual o melhor multiplayer de Call of Duty? Cara, melhor multiplayer no geral? Pô. Cara, eu gosto bastante do Castle Crashers, eu acho ele um puta jogo pra jogar na galera, é mó legal. Boa. Eu gosto de Worms, é um puta jogo legal de jogar em galera também. Uhum. Cara, eu gosto de Army of Two. Army of Two é divertido. Eu não consigo pensar em... Eu acho que eu não jogo... Eu Eu só joguei FPS multiplayer e foi horrível, porque eu morri. É, eu tô falando multiplayer no geral, tá ligado? É, então, eu não consigo pensar em nenhum outro. Metal Slug é um bom jogo de jogar com a galera. É verdade, né? Não precisa ser online multiplayer. É, Metal Slug é um ótimo jogo. New Super Mario Bros., que você joga de 40 pessoas também. Também. E... Minecraft. Para minar com os brothers. Uhul! Que mais? Eduardo Meyrink. Olá, rapaze. Nossa, rapaze é tipo do Lobão, não é? Qual o melhor tipo de música para uma session de codão? De codão? É, tipo... Cara, é que eu nunca tive uma session de codão, cara. Eu também cara. Não, eu tô pensando. Mas acho que se eu fosse fazer uma session de codão, acho que eu botaria os rap mais gangsta que eu conseguiria Cindy pensar. Lauper. Ou não. Isso. Recomendo essa aqui pra fazer uns 360 no Scopes e se juntar aos manos do... Que é 360 no Scope, eu cara? Eu quero... É assim que a gente acabar isso, eu vou descobrir o que porra é essa. Iago Caldeira, Ahoy Bucks! Yo! Seria competitivo juntar plataformas de multiplayer entre Xbox, PlayStation e PC? Qual leva vantagem sobre a jogabilidade? Como assim seria competitivo? Eu acho que ele tá falando que seria competitivo... Uma Olimpíada entre plataformas? Não, cruzar cross-platform, é, tá tipo, ligado? Um jogando com o outro. É, tipo, você poder jogar no mesmo servidor um cara do PlayStation com alguém do Xbox, alguém do PC, entendeu? Qual leva vantagem sobre a jogabilidade? É o cara que leva vantagem, né, mesmo? Tipo, é o desejo por vitória. Não, é de tipo... se você colocar um cara que joga no Xbox no PC, ele vai levar desvantagem, entendeu? Nenhuma plataforma é melhor. A pessoa é melhor naquela plataforma, entendeu? É. Então não tem uma que leva vantagem. É a pessoa, é o carro que você dirige, assim, entendeu? Ah, acredito que sim. Pedro Luiz Santos. Bucas, quais são os seus guilty pleasures? Cara, eu não sei. Pensei, eu ouvi Marilyn Manson. Ouvi Marilyn Manson? É porque a Heloísa gosta, né? Eu baixei todos pra ela e eu fico ouvindo em casa agora. Cara, é bom, viu, cara? É, então. É bom, cara. Quando é bom, é muito bom. É bom mesmo, cara. Tem umas músicas muito, muito boas. Sim. Tem umas músicas muito, muito pesadas, muito, cara. Muito, muito, é. Leonardo Bob. Bucks! Yo. Vocês já perceberam que todo ano o Globo Repórter faz um programa onde mostram em câmera lenta o bater de asas do beija-flor? já que eles compram os programas do quê? Da BBC? É, eu acho que sim. Então, a BBC só faz essas coisas, velho. Ah, cara. É que... Beija-flores... Eles são criaturas magníficas, né? Magníficas. Em câmera lenta, então. É mais magnífico ainda, cara. Makoto mandou a pergunta. Makoto. Olá, lindos e lindas desse meu navio maravilhoso. Como estão? Bem. Bem. Minha indagação é simples. Dois pontos. Já que estamos falando de jogos piu-piu... piu-piu! Piu. A Nintendo anunciou há algum tempo e já saiu até a box art de Splatoon. O que os nobres marinheiros acham? Eu acho que vai ser bem da hora. Cara, vai ser um FPS... Nave de plástico. Acho que vai ser um FPS com tintas. Pode ser legal. Acho que se for da hora, vai ser muito da hora. Ah, concordo. E isso encerra Blow! A sessão de perguntas. Cara, pra você ver, a gente passou mais tempo reclamando do que respondendo perguntas, cara. É, porque isso diz muita coisa sobre a gente, né? É, pois. Diz muito sobre a sociedade. Sobre a sociedade brasileira. A raça humana. A raça humana. É quando o Mark Maron fala, tipo... Você fala, a igreja fala, tipo, oh, não julgue. Tipo, o que mais que o cérebro humano em repouso faz que não é julgar? Isso é verdade, cara. Então, sim, reclamar faz parte desse pacote. Sim. E, bom, é isso, né? Vamos por mais uma pausinha aí, simbólica, né? Pá, e daí a gente vai voltar pra finalizar. E voltamos na nossa pausa simbólica para o início do final. Do início do final. Finalizando o início do final. Exatamente. E dicas, tem dicas? Eu tenho uma dica. Eu assisti essa semana um especial de stand-up no Netflix do Bill Burr. Cara, o Bill Burr é bom, velho. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. Bem bom. E Bill... foi... Nossa, eu fiquei tipo... Cara. Porque pra mim tem o Louis C.K. e tem... E tem o resto. Tem tipo o do Mark Maron, eu acho muito bom. Uh-huh. O do Aziz Ansari eu acho engraçado. E tem vários que eu acho uma bosta. Cara, muitos são bem ruins, cara. Uns cara muito ruim. Muito cara, mas ruim o Bill Burr mesmo. É bom, viu, cara? O Bill Burr, o Bill Burr é bom, cara. Surreal de bom. O Bill Burr é bem engraçado. Tem o de um outro cara australiano que eu não lembro o nome, que é da hora também. Mas o do Bill Burr foi muito foda. Só a voz dele eu já fico tipo, mano. Qual que é o nome do programa? Engraçado. Desse stand-up? I'm sorry that you feel that way. Então fica aí, galera, ouça esse mano. É do ano passado, está no Netflix, é do Netflix, pertence. Ah, é do Netflix? É, é um especial do Netflix. Que legal. É muito, muito, muito da hora. Da hora, da hora. Assistam esse pico. Louco. Eu não tenho dica nenhuma. Nenhuma, cara. Tenho mais uma dica, então. É, se você está sozinho e triste, compre um gatinho. Uhum. Pra fazer companhia. Uma companhia felpuda para os seus dias. Porque gatinhos são legais, cara. Quando Sim. você tá mal, o gatinho vem ronronar pra cima de você e você se sente mó bem. Sente o seu coração quentinho. É terapia instantânea. Por que você andou interagindo com o gatinho, você sente mesmo? Não, foi só uma dica genérica. Assim. É uma boa dica, cara. Eu guardo essa dica pra momentos de falta de dica. Compre um gato! Não, adote um gato. Exato, é adote um gato. É melhor do que... Inclusive tem um site chamado Adote um Gatinho, mais óbvio possível, tá ligado? Ah. O que mais que você quer? Foi lá que eu adotei meu gatinho. Você só não tem um gato quem não quer. Exato. Literalmente, porque adotar é grátis. É de graça. Então adote esse gato, velho. A menos que você tenha alergia. Daí, tipo, por daí, favor. É igual a Heloísa, ela adora gatinhos, mas ela tem alergia. Então nós não temos, ela odeia eles quando eles chegam perto. Ela fica, que bad. Pobre Elo. E é isso de dicas, é porque isso. Foda-se. Acabou, a gente não tem chega. Nada de bom pra contar. E o que a gente está ouvindo hoje? Hoje estamos ouvindo, já que a gente falou bastante dele, estamos ouvindo Mad City, do Sr. Kendrick Lamar. E a gente começou esse assunto sobre o Grammy, e o Kanye West, e a Beyoncé. Mas a gente falou bastante de Kendrick Lamar. Cara, a gente falou bastante do Kendrick Lamar. É que é difícil não falar sobre o Kendrick. Ah, a gente vai começar a falar sobre o Kendrick Lamar de novo, tá ligado? É verdade, chega. Vamos parar por aqui. A gente tá ouvindo Mad City do Kendrick Lamar. Se você não ouviu, ouça. Nossa, se você não ouviu esse disco, pelo amor ouça de essa, Deus. Ouça a música e daí ouça esse disco inteiro, porque... Esse disco é um espetáculo. É o bagulhão. É um evento. É o bagulhão. Um marco na história dos discos. Mas o Macklemore é melhor, viu? O Grammy me falou. Enfim, antes que a gente comece a ficar puto de novo... Vamos finalizar essa bodega. Finalizando. E, pô, como a gente não teria o Falcão, nem o Bussa, nem o Bacoto aqui, o Dilas vai ter que fazer o jabá. Vamos tirar no... Eu faço, você vai corrigindo. Beleza, vai lá. Falcão, que é dia que ele falou. Max Ribo, HTTP. Se você quer mais desses picos Max Ribo na sua vida... É, acesse o que? MaxRibo.com. MaxRibo.com. MaxRibo.com. Porque Facebook, lá tem o que? Lá tem tudo. Tudo. Lá tem tudo. Lá tem tudo. Né? Se foi você fácil. Quiser ser lembrado constantemente no Facebook da nossa existência, lá cola no Facebook. Facebook/ Somos Max Ribo. Eu aprendi essa da última vez. Boa, garoto. Que eu não sabia. E lá no a gente Twitter. Posta nossos bens. Arroba MaxRibo underline, ou é underline MaxRibo? Arroba MaxRibo underline. Nossa, porque... tô mandando muito bem. Você tá mandando muito mal. Ô, louco, eu aceitei todas. E daí, se você... E underline é importante, porque se não botar underline, tipo, você vai cair... É outra coisa. Vai cair no Twitter de um cara que não atualiza faz uns 8 anos já. É, aquele corno. Babaca. Babacas. Babaca. E o que mais? E daí tem também o Convés, onde você pode entrar e trocar uma ideia com a galera e falar com outros bucaneiros e ficar sabendo de novidades, das coisas mais variadas possíveis do planeta. É um lugar muito legal, de gente bem legal. Convés da Max Vivo. Exato, só digitar isso no seu Facebook, ele acha. E é nóis. E é isso. É. Que maravilhosidade. Sim. Caralho, conseguimos fazer esse podcast a dois. Arrasamos. Arrasamos. E vamos anunciar agora que foda-se, a gente nunca mais vai fazer podcast com outras pessoas. É, acabou. Acabou, brincadeira. No próximo podcast faremos sem roupa. Que? É o nosso diferencial. Exato. Podcasts naked. Deixa eu ver. Podcast num lago com patos, tá ligado? Isso é bem legal. Uou, é muito inovador esse podcast. Tá, vamos parar, senão a gente vai falar muita merda e essa porra não vai acabar nunca e eu preciso que esse pesadelo acabe. Fala, tchau, Rony. Falou! How we do? Fresh out of school, cause I was a high school grad. Sleeping in the living room of my mama's pad. Reality struck, I seen a white car crash. Hit the light pole, two niggas hopped out on foot and dashed. My pop said I needed a job, I thought I believed him. Security guard for a month and ended up leaving. In fact, I got fired cause I was inspired by all of my friends to stage a robbery the third Saturday I clocked in. Projects tow up, gang signs get thrown up. Cocaine laced in marijuana. And they wonder why I really smoke now. Imagine if your first blunt had you foaming at the mouth. I was straight tweaking the next weekend, we broke even. I made a legion that made a promise to see you bleeding. You know the reasons, but still I never know my life. Kendrick, aka Compton's Human Sacrifice. Os cachorros sempre apoiam no saco, né? Eles fazem, cara, de propósito. É, a minha vontade é que ele tá apoiando na minha coxa, mas ele tá bem perto do meu saco. É, então, mas eles sempre ficam tipo... Cara, e receber pisada dele no saco não é coisa... Não é, é então... Quando subiu em mim aquela hora, eu fiquei tipo, se ele acertasse o meu saco, eu ia morrer. Cara, eu já tomei umas no saco, cara. É horrível, cara.